Lado, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. A energia que move. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. E olha só, galera, tem novidade da Brookfield Incorporações neste feriado, hein? Olha, é o lançamento do Ilha do Verde Penha, será no dia 26 de maio, junto com a abertura dos apartamentos decorados. Olha, teremos lá um terreno do tamanho de 4 campos de futebol cercado de natureza, lazer e segurança para toda a família. Serão apenas 2 torres, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, todos com suíte, 1 e 2 vagas. Você tem que garantir já o seu apartamento, cara. Rua Manuel Leiroz, 400 da Penha. Ligue 3181-6070. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa, vamos. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá começando Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, aqui na Energia. Não. 5h32. Só ao vivo, viu, Mota? Porque a cores é cinza só, viu? Não, nós estamos na TV, olha lá. O Sérgio Maluco tá dirigindo pra gente. Sérgio, que é o Sérgio Louco. Sérgio Louco no comando aí das câmeras. Boa. Transmitindo Estádio 97 online no 97fm.com.br. / estúdio ao vivo. Você que tá em casa aí, mais fácil, não tá no trânsito, acaba assistindo no seu desktop o Estádio 97. Você vai ver hoje a cara de bom humor do RG número 2. Não tá ele muito com seu humor, bonezinho não. Preto. RG que me mandou uma mensagem e falou assim: Vieira, você tem certeza que é ao vivo? Eu falei, claro, RG, vai embora, sai logo de casa. Mandou essa. Ele tava de pijama, velho, 5 horas. Ó, os caras gostam da gente, pra vir no feriado acompanhar a gente. Temos aqui uma no família escuro. O pai obrigou a mãe, olha a cara da mãe. Família Lolo. Lolo? Família Lolo, um abraço pra família Lolo. Ah, eu gostava de comer Lolo, velho. Eu fico imaginando a mãe falando assim: pra onde que nós vamos? É. Não, nós vamos lá ver os moleques do Estádio 97. Olha a cara da mãe. Você tá de brincadeira. Em vez de você me levar pra tomar um sorvete no shopping. Velho. Você acha que criança... Peraí. Que criança é você que fala: ai, mãe, me leva pra tomar um sorvete no shopping. Realmente. A criança fala: você vai me levar pra comprar um game, um videogame. Ah, boa essa ficar era. Em casa jogando, vai era a camisa nova do meu time. Olha a cara da mãe, velho. Criança bobona, sabe? Que triste por ela agora. O Vieira, você imagina... Vai te catar, ó. Como era o Vieira criança, mano? Ô, mamãe. Sabe aquele chapeuzinho que tem um pirocóptero na ponta? Você comprou pra mim, mamãe? Não, eu sempre fui esperto, chamar rapaz. De mamãe. Eu sou inteligente, ó. Cala a boca. Você concorda, Benjamin? Olha, cadê o narigudo, mano? Eu tô na Bruno, no show de Black aqui, meu. Dançando que nem um louco. Ele tava lá ontem, Nossa, para, ele falou que tá preso no trânsito. Porra, todo dia. Hoje, preso no trânsito. Eu moro na Moca, cara. Eu saí 5h15 da Moca, cheguei 5h21. Preso no trânsito é o cara que vai assaltar o cidadão e a polícia da flagrante. É. Esse foi preso no trânsito. Todo hoje, dia, meu. Hoje não tem trânsito. Hoje tá de brincadeira, não, né? Hoje não, hein? Ô, oh, tá pensando, da Praça Vila Boim pra cá, velho. Tá hoje parado. Hoje eu vi um negócio que você fala assim, às vezes a pessoa critica a polícia. Mas eu vou te falar, meu, como os caras apanham, bicho. Quem? É, né? Não, sabe por quê? Eu tava vindo a pé, trabalhar e tal. Aí eu ouço um cara gritando lá atrás, porque agora na Paulista, hoje feriado, é o dia que ficam ciclistas passeando, fecha a rua, até a faixa do ciclista. Sei. Tal, né? É. De repente eu ouço, pega o ladrão de bicicleta, pega o ladrão de bicicleta. Aí todo mundo olha. Mas só que você vê umas 15 bicicletas correndo. Vum! Você não sabe quem é o ladrão. Você não sabe quem é o ladrão. Porque com certeza, um ou dois deve ser o ladrão, um é o ladrão e o resto tá indo atrás pra catar o cara. Aham. Uhum. Pô, bem no meu lado, tinham dois policiais. Assim como eu, os caras olharam e falaram assim... Vou pra onde? Rapaz, olha e fala assim... Mas pegar quem é o ladrão? É, vou pegar quem? Vou pra onde? Aí não, o cara mas aí já você escolhe um ciclista e dá uma borrachada na cabeça. Ah, né? É. E torce pra ser aquele. Meu, aí você vê, é torce. Um, dois, três, quatro, cinco... Passa um monte, tudo já dobra a rua. Aí você vai caminhando, você fala... Ah, e o policial não fez nada. Vai fazer o quê? Fazer o quê, cara? Vai fazer o quê? O que vai... Vai, que nem aquele negócio da tiro no patinho que fica passando. Passa 15 e você acerta um. Tá então, louco. Mas é melhor você pecar pela ação do que pelo visto. Ah, realmente. Mano, olha as ideias do animal, velho. Escolhe um e dá uma borrachada na cara. Não, torce tá pra aquele seu você bandido. Tá torce pra aquele que você... Você imagina se não for a corregedoria em você depois, meu amigo. Corregedoria. É, qualquer, tá bom. Mas peraí, qualquer juiz vai te absolver. Meretíssimo. Eu vi ali uma aglomeração de ciclistas aí. Eu ouvi um grito, pega ladrão. Eu vi que tinha mais cara de bandido e sempre arrumado. Ah, é, agora bandido tem cara, você é um animal. Não, mas olha, o policial... Falar, viu, não, mas esse é que tá, mano, Sombra, e o bobo, peraí. Quando era pequeno, era eu, não, olha aí. Lógico que é. Eu vou te falar o porquê. Sombra, não vem querer me falar que o enquadro é aleatório. É. O cara vê lá o que tem mais perfil de suspeito, encosta, velho. Por exemplo, passa um padre num comando, o cara não é parado. Mas você sempre param você. Então, por que você acha que você tem perfil de suspeito? Não, mas eu tenho meio cara de bandidinho, aqueles abarretos. Ah, não, você tem mesmo, isso é verdade. Bota cara de mãe frita um hambúrguer, Posso falar? Sobra se entrar um policial agora. É verdade, velho. Agora, vai dar baculejo em quem primeiro? Quem que ele vai revistar? Primeiro. Ah, olha. É o Bochechinha Oleosa ali, cara. Se você for ver, sim. O Bochechinha Oleosa. Bochechinha Oleosa, aliás. Ó, quem tem cara de maníaco aqui... Maníaco já não, gente. O Domênico, não. Domênico. Geralmente, quem tem cara de maníaco é o que não tem a cara. É, você não vê o outro lá. Ô, Domênico, você é fã de alguém, não? É fã de alguém. Fala pra esse alguém aí, pro ídolo, ter cuidado. Domênico segue alguém. Acho que eu sigo. Hater. Ah, não sei. Acho que eu sigo. Domênico não é assim. O Domênico, ele tá tão acima de tudo que ele não se permite ter um ídolo. Ah, é. Lógico que tenho. Quem que é teu ídolo, quem Dodô? Quem é teu ídolo? Não, não vale morto, porque você não vai falar Michael Jackson. Não, morto. Marcão, goleiro? Não, não, hoje só morto. Goleiro Marcão? Não, Marcão morreu? Não. Hoje, assim, a maioria são mortos, né? Hoje só morto. Ah, isso é verdade. Você falou hoje só morto. Não, hoje praticamente só mortos, então, né? Praticamente. Mas no futebol? No futebol não, hoje? Não, não, futebol não, que é muito não. Fácil, tem que falar da vida. Da vida, não. Então... É da vida, geral. É aquele, por exemplo, no futebol, demais, jogando ou já parou? Você gosta de quem, Bia? Ah, cara, assim, que eu sempre gostei do... Conan, o Bárbaro. Não, cara, eu sempre gostei do Michael Jackson, né, cara? Ah, fã de vivo. Puta, você falou pro outro que não podia ser morto. Não. Ele vai mandar vivo. O Vieira queria ser o Macaulay Culkin. Não, tudo louco. Prática, tal, Vieira. Esse, lembra. Mas contem ao nosso o Domênico, as manchetes do porco que venceu ontem, Motinho. Aê, Domênico! Mais uma na arena, hein, Domênico? E aí, fala de nós aí, Motinha. Dodô, o Cuquinha, né? Ficou lá no campo pra substituir Pequeno o Cucão, Cuca. Né? Ah. É, ele falou assim que no primeiro tempo o Palmeiras não tava assim, né? Tinha dado. Tava meio perdido e tal. E no segundo tempo, né? Voltou com tudo. E o Palmeiras se arrumou. E 2-0 tá bom, não tá, Domingo? Avisa o Cuca que não pode usar a ponta eletrônica. E teve boa, essa RG. Polêmica também, já complementando, Dodô, já pra você falar. É, o Cuca foi flagrado aí usando o ponto eletrônico e conversando aí com os auxiliares. Vocês pegaram a regra. Como é que chama a Motinha? O Valentim aquele? Não, é o Cuquinha. O Cuquinha. Não, mas ele também pegaram uma. Tiraram a foto. Uma imagem, ele. Não? Uma imagem, mano, do Valentim também com ponto eletrônico. E aí. Com o Cuquinha lá. E aí tentaram entrevistar o Cuca, né? Ele falou que a imprensa. O Cuca tá é legal. tá perseguindo ele. É... Não tenho nada a comentar com isso, velho. É, não dá. Quem tem que falar, analisar... Eu quero analisar o jogo. O jogo. O jogo de ontem, o Palmeiras fez um primeiro tempo fraco. O time do Fluminense era pra ter saído com 1-0, porque o Fred perdeu um gol inacreditável. Dois, né? Aliás, quem tá assistindo agora aí no 97fm.com.br... Barra Estúdio ao Vivo, vai ver agora. Olha o gol que ele perdeu. Olha o gol que o Prass realmente. O Prass perdeu uma pena de uma defesa, hein? Ele perdeu um antes lá que ele não. Ele alcançou a bola, mas ele só deu uma resvalada, mas ele tava sozinho. E o Fred não costuma perder aquele tipo de gol. Uma defesa. Deixa o Domênico comentar, idiota. Sai daí, Benjamin. Larga ele. O Benjamin tá afofando o Domênico. Não, afofando, ele tava dando mate-leão. Afofando, é o mote? É o almofado? Mata-leão. Mate-leão é chato. Mata-leão. Então, aí depois do segundo tempo, sim, o Palmeiras voltou bem e aí matou o jogo em 2 minutos, né? Em 2 minutos, o Palmeiras fez 1 e fez 2. O Moisés, esse entrou bem, hein, Domênico? Entrou bem, entrou melhor, o Cleiton Xavier ontem tava dormindo. Caramba, né? O moleque entrou rasgando, meu. O Cleiton ontem não tava bem, o Alexandre entrou e já fez o gol dele, já voltou a jogar bem de novo, né? O trio não funcionou, né? Por isso, né, que eu falo, às vezes você tem que ter um bom elenco pra você substituir, aí olha só. Brasileiro ontem, é exatamente isso aí, né, Domênico? O Palmeiras mostrou que o elenco é realmente muito bom. Porque o trio não funcionou, né? É, não funcionou, ele trocou as peças e o time voltou melhor e matou o Fluminense, né? É. Matou. E olha, aí o falando do Cleiton, é dúvida aí pro clássico, viu, pro Choque Rei. Cleiton, pode ser que não jogue, né? Pode ser, mas vamos aguardar, né? E o Prass, viu, Domênico? Com essa história toda, né? O Prass até falou assim, eu tô sentindo a torcida muito ansiosa, né? E pediu calma pra torcida, né? Porque ele falou no primeiro tempo que a gente tava com dificuldade, né? O cara que passou aquele abafo e tudo, a torcida já tava, né, com aquele burburinho, né, já querendo fazer, pressionar. Então ele falou que ele pede calma pra torcida porque o Palmeiras tá caminhando e tá indo bem. O Palmeiras vai bem no campeonato, eu acho que poderia estar com 9 pontos, acho que foram pontos perdidos contra a Ponte Preta. Porque... Vingamos vocês hoje. Isso aí é aquela música do Legião? Oh. E foi pontos perdidos. Tempo perdido. Oh. Maravilhosa essa música. Somos tão jovens. Não somos mais, né? Tão jovens. Não é pontos perdidos? Tempo perdido. E acho que o Palmeiras poderia hoje estar com 9 pontos, porque Ponte Preta não é aquele. Que defesa do Braz, hein, velho? Muito mal contra a Ponte Preta. Que defesa. Nossa, do Braz, Ponte Preta. Né? Que loucura, né? Incrível, né? Caraca, meu. Foi espetacular, né, meu? Você tomou? Você tá zoando, cara? Cara, o Benjamin tá loucão desde ontem, velho. O programa é o quê? Tá drogado. O Benjamin tá loucão desde ontem, cara. Ô, meu. Ainda bem que a gente, né, fez um negócio agora, né, velho? Não, eu tava em casa assistindo, eu tava no Netflix. Eu tava ouvindo. Você tava tomando banho. Você devia estar assistindo Scarface, né? Foi lá, tomou banhozinho, colocou a roupinha e veio pra cá. O que foi? Ah, eu tava vendo Netflix, cara. Foi ontem lá no bairro? Pô, demais. Um abraço pro DJ Zena. Pô, os caras adoram a rádio, hein, velho? Lógico que gosta. Quem? Pô, precisa dizer velho. Quem? Não sei nem o que você tá falando. Foi na balada Black ontem, que sabe o Zeno? Falei que ele tava numa balada Black. Ele fez uma balada ontem, ele fez uma festa, Wilson, em homenagem. Pra quem foi o DJ? A todas as equipes de baile de funk. Na década de 70, tava o Luizão do Chique Show. O Luizão tava lá? Tava, todo mundo. O Luizão faz tempo que eu não vejo ele. Todo mundo adora a rádio. O que você tava fazendo lá? Tá louco? Eu adoro Black, velho. Ah, ele coloca uma peruca, Black. Eu ia no Chique Show, meu amigo. O cara tava cheio, Bernardo. Lutado, ganhou foi demais. Um abraço pro Zena lá. O Zena. Pagaram a presença VIP dele. É presença VIP, certeza. Presença VIP. Lógico, velho. Ele é o nosso... Ele é, sabe o que ele é, Mota? Sabe aquele programa do Tá No Ar? Ele é o nosso Tony Carlaquian, o Benjamin. O Benjamin é o nosso Tony Carlaquian. Não, eu não tenho culpa que vocês não fazem nada. Vocês não fazem nada. Vocês não. Eles, ó. Olha pra mim, ó. Se eu vou num negócio de funk, é porque eu. Está no ar mais uma balada VIP. É que não é a sua cara, né? Negócio de funk não é a sua cara. Ó, você que pisou no Morumbi em 2005. Ah, para. Em 84, 86, eu ia no Chique Show, rapaz. Ah, tá louco. Para, vai. Mas e o Palmeiras? Acabou, é isso? Acabou. Não está nem rendo diário Chique Show. E vamos agora com um clássico, né? Então tá bom. Domingo é São Paulo e Palmeiras. Vixe, daqui a pouco Mário, torcedor de São Paulo tem torcida estádio 97, tá bom? As manchetes do estádio continuam no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Chevrolet Cobalt. passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Fala do tricolor aí, Matheus. Ah, São Paulo, chefinho. Fala aí. Ontem, ele, o iluminado Rogério, entrou no segundo tempo. Tinha que ser Rogério, né, velho? E foi lá e fez um gol do São Paulo. Eu tinha até esquecido do Rogério, velho. Ô, RG, posso falar? Você tirou as palavras da minha boca. Dá uma olhada. O cara todo jogo joga e faz gol. Ele tava no banco do time B. Ele tava machucado, né? É, tava machucado. Não, ele passou muito tempo machucado. É, tava machucado. Mas é que toda vez que ele entra no segundo tempo, ele faz gol. Ele acelera o jogo, viu? E ele não tem um ritmo de jogo. Mas primeiro tempo ele não vai muito bem. Segundo tempo ele vai bem. O São Paulo que foi massacrado. O São Paulo massacrou. O Wilson acho que fez 8 defesas do São Paulo. Era pra o São Paulo sair com resultado melhor. Jogou muito mesmo. Jogou muito. O São Paulo levou um gol besta, pra mim, né? Eu achei. E o São Paulo... Eu achei besta. Achei que foi uma bela cobrança de escanteio e mérito de quem meteu a cabeça ali na bola. Não achei nada. Besta ia ser o gol do Lucão contra. Aquilo ia ser um gol. Nossa, meu Deus do céu. Lucão, acorda, pelo amor. Você tem razão. O São Paulo jogou bem e deixou a sensação de que... Nossa, essa bola, cara. Gente, vem cá. Olha, o negócio é o seguinte, cara. O Centurion é um capítulo à parte. E eu vejo que a gente... Porra, cara, nós não somos jogadores. A gente não é jogador profissional, é verdade. A gente mal brinca de jogar bola. Mas o Centurion, às vezes, ele passa a nítida impressão que ele podia estar melhor atrás de um microfone do que jogando futebol. Se é o caso. Porque é lamentável você ver um jogador com a qualidade do Centurion. Ele é horroroso. O São Paulo perdeu uma oportunidade clara. Ele tropeçou na bola. O cara consegue tropeçar na bola. Sem goleiro. Ele consegue matar todas as chances que o São Paulo tem de um contra-ataque. Tudo morre ali, né? E o Lucão e o Denis, isso que eu tô falando da parte ruim do jogo de ontem. Olha, o Lucão e o Denis é o revival dos três patetas em dupla. É o gordo e o magro. Gordo e o magro. Eu vou te falar uma coisa, é bizarro. Tanto é que os dois começam até a discutir dentro de campo, um criticando o outro. Lucão e Denis é a combinação completa para dar grande M em qualquer jogo. Lucão e Denis não dá a combinação certa, não dá. Aliás, Lucão já jogando é uma tragédia. E juntando com o Denis no gol, é uma coisa horrorosa. E os dois não passam a confiança. Exatamente. Lucão e Denis, Sombra, aquele voucher, naquele passeio de bug no Nordeste, que o cara pergunta, é com emoção ou sem emoção? Sabe? Não, falou, opa, é com muita, né? Com muita emoção. Né? Eles transpiram insegurança, eles têm a cara do pavor. A bola, ela é quente pra esses dois. A bola ferve pra esses dois. Balsa, pelo amor de Deus, Luiz Cunha, Gustavo, Leco, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, afasta, tira, reserva, time C, qualquer coisa, enterra, pelo amor de Deus, não pode. E agora a coisa ferve, né, Sombra? Agora vamos falar da coisa boa, cara, o Kelvin jogou muito bem, é bom jogador, o Auro, né? Jogou bem, o Thiago Mendes apresentou bom futebol, o Wesley, eu acho que ele foi fominha num determinado lá momento que ele poderia ter, em vez de concluído a gol, perto da linha de fundo, cruzar pro meio. Mas, de uma forma geral, o São Paulo fez um bom jogo. Não podemos esquecer que é um time aí bem mistão. Não é um time que tá acostumado a jogar todo tempo, não tá entrosado. Então, levando-se em consideração isso, foi um bom jogo do São Paulo. Um empate fora nunca é de todo mal. Passa a ser ruim no momento que você vê que você poderia ter ganho o jogo, né, cara? Sim. O Curitiba, na verdade, foi muito... Vai lutar pra não cair, né? Vai lutar pra não cair. Tem uma cara muito ruim o Curitiba, então fica essa, né? Que é um time fraco, um time que realmente ele não ofereceu tanto perigo ao São Paulo. O São Paulo sim ofereceu mais perigo, foi um jogo mais batalhado no meio de campo, é verdade. Agora, ficou aquela sensação de, puta, meu, podia ter ganho, infelizmente. A coisa boa desse jogo que eu vi, chefe, foi o seguinte, o São Paulo mesmo levando gol, não se abalou. Coisa que antigamente a gente estava vendo muito. São Paulo tomava um gol, se abalava, não ia para resolver o jogo, já dava por entregue, somente fora de casa, né? Verdade. E o São Paulo não, ele foi para cima, queria o gol de qualquer jeito, queria a vitória. Isso aí foi uma mudança de postura fantástica do São Paulo. E é bom, olha, o Rogério é daqueles jogadores que, se você for analisar as estatísticas, ele é extremamente produtivo. Toda vez, cara, que ele tá em campo, alguma coisa, algum gol acontece. Então, se você for analisar scout, né, hoje o São Paulo, assim como o Corinthians já há algum tempo, tem um departamento que analisa os scouts dos jogadores. Uhum. O Rogério, se tivesse num time por aí, ia falar assim, ó, interessante, cara, ó, toda vez que ele entra em campo, ele mete gol. É, mas agora o Balsa, ele tem uma concepção que o Rogério vai bem pelo meio, pela ponta. Eu acho que o São Paulo hoje ele não tem nem grande necessidade de ter o Rogério pela ponta, é verdade. O Balsa, ele vê o Rogério, mano, não é nem como... É um atacante pelo meio. Sabe aquele segundo atacante? Sim. Mas não o segundo atacante ponta, o segundo atacante que joga próximo da área, era o antigo ponta de lança, RG. Mais ou menos como foi o Renato Pé Murcho no São Paulo, como foi quem era o meia-direita do Santos na época dos meninos da Vila, não lembro agora. Se era o Rubens Sejão na reserva. Pita. Não, o Pita não. Era o meio-esquerda. É, meio-esquerda. O Pita era o 10ão, agora eu esqueci. Né? É o ponta de lança. É como se fosse o Sócrates no Corinthians. Tô fazendo comparativo de qualidade técnica. Claro, é a posição. É o ponta de lança. É verdadeiro ponta de lança. O Balsa vê isso. O Rogério também fez os seus gols. E aí seria o Ganso. Ele teria que disputar vaga com o Ganso. Ele falou na coletiva, né, Montinha? É, ele falou que aqui eu tenho o Ganso nessa posição. Agora, vou falar uma coisa. A nota falsa... Peraí, Mota, deixa eu... Não, só ia dizer, o Kardec foi bem, era dele, né, que eu ia falar. Batalhou. Batalhou, mas eu achei... Mas batalhou. Cara, Motinha, tá voltando, depois do Calleri, ele é o melhor atacante do São Paulo pra mim, cara. Tem que deixar o cara jogar, meu. Tem que deixar o cara jogar. Mas agora eu preciso falar com você que, assim como eu, não vive sem smartphone. Todo mundo, né? Aliás, todo mundo. Hoje em dia, toda a nossa vida está no celular. Então pare para pensar em quanta coisa importante a gente guarda no celular. São as nossas fotos, vídeos, conversas, os aplicativos. Lá tem tudo. Agora imagina, se você pega um vírus na internet e perde tudo isso. Não dá para arriscar. Então você tem que conhecer agora o melhor antivírus da sua operadora de celular. Isso mesmo. Tem um ideal para ele, um antivírus ideal. E ele não deixa seu celular lento, você sabia disso? Então baixe agora. Envie um SMS com a palavra GOL para o número 22030 e pronto. Você vai instalar a palavra GOL, você manda para o número 22030 e você baixa o seu antivírus. E mandando agora, você pode experimentar, você vai experimentar de graça. Então eu vou repetir, mande a palavra GOL para o número 22030 e experimente sem custo um potente antivírus da sua operadora. Detalhe, só de baixar, só de experimentar, você já concorre a 100 mil reais. Boa, hein? Então vai lá, baixe a palavra GOL para o número 22030. Estádio 97, da Energia 97, que também tem o oferecimento da Ésser, o preso no trânsito. Ô Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Ésser tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da Ésser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Ora, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Ésser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Ésser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Ésser que você quer? É Ésser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Ésser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paulo Horn e para toda a família Ésser. Continuando as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Ésser, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos continuando as manchetes do Estádio 97. Vamos falar do Corinthians? No jogo aí do café da manhã, né? O Corinthians aí aprovado o novo esquema do Tite, né? Mudou o esquema, o time jogou melhor, né, Motinho? Né? O Tite que falou aí que tava se sentindo pressionado, né? É. E mudou o esquema. E foi tudo certo, né, mano? Sim. Parece que tudo resolveu, né, na questão. Então, Motinha, você assistiu o jogo, mano? Complementar? Fala aí. Não, depois eu falo o resto das manchetes. Fala aí. Com relação ao jogo, o negócio é o seguinte. O Corinthians, ele teve uma postura aí diferente das demais aí, tanto no primeiro jogo quanto pegou o Grêmio aqui na Arena, e diferente do jogo contra o Vitória também no último final de semana. Não com relação à vontade em si, mas eu vi o time do Corinthians hoje mais atuante, um time mais intenso dentro de campo. As substituições que o Tite fez, o esquema de jogar, mudaram, certo? Sim. Tanto a postura do Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje é um cara que estava mais solto dentro de campo, diferente da postura que ele vinha tendo quando ele estava jogando de primeiro volante, que foi a função exercida pelo Christian hoje. É até como. A postura hoje de outros jogadores também mudou. Por exemplo, o Guilherme, hoje é um cara que joga na função que ele atua, que ele está acostumado. Então, o futebol dele também evoluiu. Você pega lá o Luciano, mesmo não tendo feito gol hoje, foi um cara que participou muito mais do jogo do que o André. Ele, quando a bola não chega, não é que ele fica estático lá na frente da área do adversário. Ele volta, ele dá opção de passe, ele trabalha a jogada também no meio campo, ele tem essa qualidade para fazer isso. Então, no primeiro tempo, o Corinthians ele foi um time que sufocou a Ponte Preta e não deixou a Ponte jogar. O Corinthians abriu 2-0, achei que poderia até ter virado com 3 ou 4 gols. Teve um pênalti aí em cima do Marquinhos Gabriel que não foi dado de maneira, né, absurda pelo árbitro. Ô, RG. Esse pênalti não foi muito pênalti, né? Ô, RG. Sim. Pera aí, não. Só pra completar isso que o mano tá falando. Era pra cair neve hoje, né? Não deram um pênalti contra o Corinthians na arena contra a Ponte ainda. Cara. Você deixou uma pessoa mais indicada pra falar, então. Ah. Porque o Santos aí, ele recebeu a ajuda no último jogo e ontem também. Eu tô comentando sobre o Corinthians? Não, mas eu não tô falando isso. É que o RG chamou, e vocês foram prejudicados. Mas eu não tô falando aqui que o RG tem culpa, mas como ele te citou, RG, eu tive só que fazer esse parênteses. Ele te dá uma porrada, RG, é verdade. Não, pelo contrário, a porrada foi em você. Então o negócio é o seguinte, o Corinthians no primeiro tempo, ele poderia ter feito aí 3 ou 4 gols aí, só não fez o terceiro, graças à incompetência do árbitro, que não marcou esse pênalti em cima do Marquinhos Gabriel. Então tá lá. Segundo tempo, o Corinthians ele volta pro jogo. Desacelerou de maneira proposital, o Corinthians já começou a meio que se poupar, mas de certa forma ainda criou boas chances de gol. Teve um lance aí do Guilherme que ele acabou batendo de chapa e cobrindo o goleiro, lá que o goleiro foi buscar um chute na gaveta. Teve também depois um golaço feito pelo mesmo Guilherme aí também no final do jogo pra fechar o caixão da Ponte Preta. E o Corinthians eu gostei particularmente da postura do time hoje, porque a gente tem que analisar o futebol não só com relação ao placar. A gente tem que analisar aí o futebol dentro dos 90 minutos, o que seu time produziu. E o Corinthians produziu hoje. O Corinthians hoje foi um time intenso. A torcida viu que o Corinthians hoje se dedicou. E diferente dos outros jogos, quando fez o primeiro, tentou buscar o segundo, o terceiro e o quarto gol. Então, tá certo. É assim que o Tite tem que agir. É assim que o time do Corinthians tem que jogar. A torcida do Corinthians espera isso. E o Corinthians, ele tem time pra jogar assim. Por mais que o Corinthians tivesse talvez uma deficiência ou outra, e ainda tem essas deficiências, mas o negócio é o seguinte, o time do Corinthians pode brigar sim pelo... Não vai, tudo bem, o título pode ser um pouco distante, pode, mas eu acho que o time do Corinthians pode brigar pelas vagas da Libertadores sim. Lógico que pode brigar. Tanto que o Tite, ele sacou aí o... Vamos colocar o Elias, porque ele foi pra seleção brasileira. Ele colocou o Christian, que jogou bem. Jogou bem, mano. Ele tirou o Balbuena, tá certo? Ele colocou lá o Wilson, que jogou bem também. Ele tirou o André, ele colocou o Luciano, que também jogou bem. E fora isso, o Marquinhos Gabriel tá deitando. O Bruno Henrique jogou bola, hein, mano? O Wendel tá jogando demais, tá apoiando bastante, por mais que ele tenha uma certa deficiência na parte defensiva, mas é um cara que tá apoiando muito, é praticamente mais um ponta esquerda no time do Corinthians. O Fagner, apesar de não ter hoje se destacado tanto, mas é um jogador também muito atuante. Então, o time do Corinthians ele tem que jogar assim de agora em diante. Tudo bem, tem partidas que ele vai fazer que não vai jogar tão bem. Ok, claro, isso sempre vai acontecer. Mas precisa ser um pouco mais constante. Precisa mostrar pra torcida que o Corinthians quer vencer e pode vencer. Ô, mano, sim. E a história aí, o Cássio, né, se diz chateado aí com a perda da titularidade, né? Tá certo ele. Ele foi sincero. Ele se disse chateado, falou que não esperava e tal, né, que realmente no primeiro... Perdeu mesmo, eu acho que sobrou, não volta mais. E sobrou pro preparador de goleiro, hein? Sim. Então, e tem uma história aí, né, que o Tite falou até que vai conversar com ele e tal, que o Tite, inclusive, falou que não foi só o motivo, que ele tava abalado com a morte da avó dele, né, mano? Sim, não foi só esse motivo. Ele usou a parte tática e técnica também. Então foi avaliado, e o Cássio falou que não entendeu também. Ah, mas por que então, quem tá Mota, sobre o preparador de goleiro, mano? É assim, Vieira, em qualquer time de futebol, quem escala o goleiro pra jogar... É o treinador. É o preparador. Não, é o preparador de goleiros, tá certo? O treinador da equipe, ele tem até a predileção dele e ele emite uma opinião, mas a opinião da equipe equivale a 20% da escalação do goleiro. Quem vai, de fato, decretar se o cara joga ou não joga é o preparador. É o cara que tá com o goleiro diariamente, é o cara que vive o dia a dia. E o Mauri, que é o atual preparador de goleiros do Corinthians... Segundo o Cássio, ele falou, ele alegou até que eu vinha falhando em algumas coisas, mas ele poderia ter me alertado com relação aos meus erros. Mas eu entendo a chateação do Cássio, assim como eu entendo a chateação do Alexandre ontem também. Na saída do jogo ontem, no segundo tempo, no término do jogo do Palmeiras, o Alexandre, quando questionado também a respeito da mesma pergunta, certo? O contexto era o mesmo. Né? Alexandre, você está chateado pelo fato de você ter voltado para o banco? Ele falou, voltou porque eu vinha de uma boa sequência. Eu entendia que eu estava sendo aí um dos melhores jogadores em campo. Falou, inclusive, em várias partidas do Palmeiras, eleito por vocês o melhor jogador em campo. Falou, o que eu tenho que fazer é trabalhar. Vou ter que trabalhar diariamente para tentar readquirir a minha titularidade. E foi o que o Cássio também falou. Só que o Cássio, ele foi mais contundente no término da entrevista dele quando ele responsabilizou o preparador de goleiros do Corinthians aí pelo banco que ele tomou, pelo chá de banco que ele tomou. Mas o Cássio, com todo respeito ao Cássio, eu acho que é um semideus também. Ai, meu Deus, pronto. É o Peter Cássio, Benjamin. É brincadeira. Mas, cara, o jogador de futebol, Sombra, ele precisa se conscientizar que ele não tem uma cadeira cativa no elenco. O ano passado, o seu Ralf, que era um cara idolatrado pela torcida do Corinthians, ele é ainda idolatrado pela torcida do Corinthians, no término do Campeonato Brasileiro, ele teve também aí o seu peso proporcional aí, junto com o Jadson e com o Renato Augusto também, porque o Ralf, eu acho que ele é um monstro. Mas em determinado momento, ele perdeu a titularidade também. Tava gordo, tava acima do peso e não tava jogando bem. O Tite falou, Ralf, chega aí. Senta um pouquinho aqui no banco e se condicione melhor, treine mais. Que naturalmente você vai readquirir a tua posição. Ele sabe jogar bola, tá certo? Dentro do que ele tinha pra fazer, ele sabia fazer aquela função. E a torcida do Corinthians idolatrava o Ralf. Uhum. Mas ninguém meteu o pau no Tite naquele momento, porque... No momento em si, quando o Bruno Henrique entrou, ele entrou bem. É que hoje o Bruno Henrique tá mal. Mas naquele momento o Bruno Henrique tava bem. E eu não vou falar que o Walter, Benjamin, é uma porcaria. Porque o Walter e o Cássio são dois goleiros do mesmo nível. Então a gente tem que atribuir, talvez, aí ao Tite um pouco de confiança na escolha dele. Eu confio no trabalho do Tite. E se ele acha e entende que hoje o Cássio não tá tão bem, a gente tem que dar um voto de confiança. Ah, eu vou divergir um pouco. Não. Você vai divergir do mano. Não acredito. Você nunca, fez isso. Não, mas é a opinião dele também, só, claro. Só os divergentes. Um pouco, dessa vez não é muito. Mas eu não teria tirado o caso do time. Dois. E se fosse tirar o caso do time, tinha que ser de uma outra forma. Aproveitou a morte da avó. Diálogo, uma coisa assim. Porque pela entrevista do Cássio no final do jogo... Não, mas ele falou que o Tite conversou com ele e com o Walter. Então, mas você vê que ele tá chateado. Se é natural, né? Se não tiver... Não, mas uma coisa é você ficar chateado porque saiu. Outra coisa, a forma como foi. Ele falou do preparador goleiro. Ele falou do preparador goleiro lá, aquele Mauri. Ué, se alegaram que eu tava mal, por que ele não veio me chamar antes pra falar, olha, você tá mal, né? Pô, mas ele realmente tem essa história do Sombra. Ele tá falando na maldade do Sombra, mas é verdade. Ele tem razão. E terceiro, falar que esse negócio que todo mundo é tratado igual, tem que ser tratado igual, tudo bem, eu acho que tem que ser tratado igual. Mas você não concorda muito com isso. Hã? Você não concorda com isso. Não, mas tem casos que eu acho que você tem que tratar uma pessoa de forma diferente. É que eles não iam ter nem Libertadores nem Mundial, se não é o Cássio. Você pega esse time do Corinthians, o único jogador remanescente do título mundial é o Cássio. É isso aí. O Cássio é ídolo da torcida do Corinthians. O Cássio é um jogador que entrou para a história do Corinthians. Gente, talvez exceção, depois que o Rogério parou, eu acho que talvez só o Fábio, não é certeza. No Cruzeiro. Eu acho que só o Fábio no Brasil está mais tempo como goleiro de um time titular do que o Cássio, eu acho. Não, tem o Magrão no Esporte. Precisa ver lá pra cima como é que é, né? Eu falei... Podemos desrespeitar a torcida do Esporte. Eu acho. Tudo bem, que se tiver mais um, deve ser entre os três. Não deve ter muito. Não deve ter mais que o Cássio. Eu acho que o Benjamin tem razão. Eu não acho legal, não, cara. Então eu não acho que o Cássio... Por exemplo, o Lugano voltou pro São Paulo. Merece mais respeito. O Lugano voltou pro São Paulo, por exemplo. Tudo bem, não é o Lugano que era. Claro. Não dá pra comparar numa situação, porque mano, trouxeram o cara de volta. Tem que respeitar o cara também. O Corinthians é o Rogério Ceni tava no São Paulo. Respeitar o cara Mas você acha que faltou respeito a essa palavra? Não, não, não. O respeito que eu digo não é que faltou respeito, mas faltou uma Faltou tato. Faltou sensibilidade. Pô, a avó do cara morre, os caras pegam, tira ele e não volta mais. Você que falou. Eu falei sério, não falei de maldade. Os caras usaram de escada, isso aí pra dar um bico no moleque. Foi bem na hora que o cara teve que sair por causa da morte da avó. É, eu acho sacanagem. Eu acho, sinceramente. Eu, particularmente, não achei legal. Eu também não então, acho legal, não. Eu vi o Cássio falar, o Cássio não xingou, o Cássio não xingou, o Cássio não brigou. É, ele se sentiu jogado pros leões, né? O Cássio não ofendeu ninguém. É lógico, pô. Mas que cara considerado de uma equipe, mesmo que o treinador tenha todo o tato do mundo, Benjamin, vai se sentir à vontade quando ele sai? Olha, o... Se você perguntasse pro Ralf ano passado, não, quando não, ele foi sacado da equipe, ele também ia falar, tô chateado, queria estar jogando. Peraí, espera eu ouvir ele falar. Pode falar agora. Não, eu não, o chateado, o cara tem todo o direito de ficar. Sim. Até porque se você tira o cara do time, o cara não pode ficar feliz. Claro, um jogador ainda então, do quilate chateado, do chateado com a situação é uma coisa. Agora, o cara tá chateado como foi feita a coisa é outra. E ele tá demonstrando isso, Você né? percebe pela forma como o Cássio falou que há uma... E uma outra coisa que hoje chamou muito a atenção, porque o Corinthians ganhou 3-0, mas hoje o pessoal tava bom nas entrevistas depois do jogo. É, o Roberto. Foi o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Quem manda aqui sou eu. A qual eu não concordei. Eu me decepcionei com a entrevista dele. O que, que ele falou? Ele falou o seguinte, que o repórter foi perguntar a respeito da reunião que teve com o torcida organizada. E o Tite não gostou. Os cinco caras lá no CT, né? Uhum. E o Tite não gostou. A história é que o Tite não gostou. Não, deixa o Benchão tá falando, bom. Ele falou não, mas seguinte, ele nem começou pra você complementar. É? Ele falou o seguinte, quem convidou fui eu. Eu chamei eles. Isso é problema meu. Ninguém gostou, quem chamou fui eu. É, mas tá errado. É o que eu acabei de falar, eu também acho. Ele assumiu, ele jogou a bola pra ele. Jogou a responsa pra ele, né, Bernardo? Agora, eu discordo, ele falou assim, mas olha... Mas mesmo chamando a responsa... Ele falou, é bom ouvir a voz da torcida. Ué, então se for bom ouvir a voz da torcida... É. Então vamos fazer uma enquete lá no site oficial do Corinthians? Não, é só pegar o fórum, pega o Facebook do Corinthians e ver o que eles estão achando. Separa 10 caras aí, separa 10 torcedores do Corinthians e leva. Levar 5 caras de torcedor organizado. Aí depois ele fala, o repórter fala, pô, você vê, o Guilherme não gostou. Aí o Roberto falou assim, como não gostou? Ele nem tava lá, ele tava na fisioterapia e falaram pra ele, ele achou que era invasão. Ele achou que era outra coisa. Não tem nada, não. E aí ele falou assim também, Benjamin. Eu dou voz pra torcida, não sei o quê. Ele fez assim, a comissão não gostou também, a comissão. Ele fez assim, a comissão não tem que gostar nada. Quem... Agora, complementando. Isso, quem acha que pode o que não pode sou eu, ele falou. Oh, mas ficou um negócio meio... A real. Mas a essa real. Da comissão não foi em relação não foi em relação à torcida organizada, à reunião, não. Uma outra pergunta que foi feita ao Roberto sobre... Ah, em relação ao Cássio. Não, não, não. Quando foi perguntado em relação ao Cássio... Não, mas ele respondeu a respeito das duas situações. Não, mas em relação ao Cássio... Comissão. O torcida também. O repórter perguntou se ele não ia interferir. Foi isso, não é problema. Ah, aí ele foi, isso não é comigo. Isso é problema da comissão técnica, se vira, não me meto nisso. Não, mas ele respondeu a respeito da chateação da comissão técnica pelo fato dos torcedores terem conversado com ele. Sim, mas eu não vi, com relação à presença da torcida dentro do clube, vou repetir o que eu já disse aqui. Mas você vai discordar do Benjamin. Eu achei inoportuno a torcida ter ido lá no Corinthians para querer conversar, mesmo que de maneira pacífica a respeito da situação do clube. Porque eu inclusive critiquei a torcida do Corinthians aqui a semana passada, por entender que parte da torcida está muito mal acostumada com os títulos que o Corinthians ganhou. E pelo fato do Corinthians ter vencido tudo de 2008 para cá, o Corinthians hoje no Brasil ter sido talvez o time com mais destaques em termos de conquistas. Mas eu acho que o torcedor ele passa a ficar meio mal acostumado. É igual aquele cara, ele comeu a senha a vida inteira, tá certo? Comeu a senha a vida inteira. E aí quando começa a comer picanha, filé mignon, bife couve, depois aí se precisar comer uma alcatra, ele já não quer mais, só quer carne nobre. Então calma lá, torcida. Não é tudo também que... Ah, uma má fase de 5, 6 partidas aí que é tudo uma porcaria e vão invadir o CT. Tá errado. Com relação à participação da torcida lá, não houve uma invasão, porque parte da mídia, ela noticia isso de uma forma pejorativa, dizendo que a torcida foi até o Parque São Jorge e não explica que foi um convite, tá certo? A partir do momento que é um convite, já não é uma invasão. Não sei o que é pior. Não acho que é pior. E digo mais, jogadores que ficam, mas não sei o quê, é porque eu não me senti à vontade... Por mais que eu também, eu entenda, Benja, que na parte formal da coisa, isso daí tá errado... Tá certo? Você fala, na parte teórica tá errado. tá errado. Em que parte? Mas na parte prática, na parte prática, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Não só no Corinthians, mas principalmente no Corinthians. Mas não só ali. Porque ó, no Palmeiras acontece, no São Paulo acontece, no Santos acontece. O Palmeiras faz tempo que não acontece. Aonde? O Batman outro dia também. Tava lá no CT. Não, não faz muito tempo, não. O Batman foi lá no bom lá, velho, conversar não, com os caras. Não faz muito tempo. Aquilo foi outra história. Outra coisa, não. O Batman, não foi agora que eu tô falando, é que um carro foi... entrou lá no Bourbon e foi conversar. Não, aquilo... O Batman saiu daqui e foi conversar lá. Aquilo é outra história. E outra. Bom, mas enfim, o Paulo Nobre não convidou o dirigente torcedor organizado para reunião. A questão não é convite, Benja. Eu tô falando com relação à interferência. Eu tô falando com relação à interferência das torcidas nos clubes. Jogador de futebol, dá a impressão, RG, ai, isso aconteceu agora e eu não sabia que acontecia. Isso acontece desde a década de 70, de 60, etc. Ué, e tal. Daí? Então, esse é o ônus da profissão. Não. Toda profissão tem um ônus e tem um bônus. Esse é então, o ônus. Então eu vou o falar. Jogador, quando resolveu ser jogador de futebol, ele já sabia que tinha torcedor aí que era mais exaltado, ele sabia que tinha torcedores que iam no CT conversar, ele sabia que ele ia ser aclamado num dia e execrado no outro. Então o ruim, mano, é que a gente combate isso, a imprensa combate, todos nós combatemos. Mas eu não falei que tá certo, viu, então, todos nós combatemos, tá, aí vem um presidente... Aí vem na teórica, tá errado, na prática... Falei, eu não concordo hoje com essa postura da torcida do Corinthians, Benjamin, mas é uma postura que sempre aconteceu. Isso aí não é surpresa e não deveria ser pra nenhum jogador. Então, mano, mas quando um presidente avaliza isso, cai por terra, toda a defesa que a gente faz com relação ao comportamento de torcida organizada. Não, só pra terminar, tá errado. Essa alegação do mano é um absurdo. Os ouvintes não vêm te cobrar aqui na rádio? Lógico que não. O certo e o errado é muito relativo. Não, não é relativo nada. Não tem nada de relativo. Lógico que tem. Eu adoro o Roberto. Convidar dirigente de torcida organizada pra fazer reunião com o jogador. Ué, tá louco? Isso não existe. É que o mano tá dizendo que tá no DNA do Corinthians. Isso. Não só do Corinthians, do futebol brasileiro. Ué, tá no DNA? Tira do DNA. Ué, quando tem que tirar do DNA. Não sei como você tirar do DNA. E aí é o seguinte, aí ganhou da Ponte hoje. Até tem. Aí vem um show, ele não fala no ar. Fora do ar ele deve falar, tá vendo como adiantou? Não falei nada. Porque você sempre foi adepto daquela frase, por amor ou por terror. Não, já foi o tempo, hoje não mais. Não, ó. Paz e amor, tá vendo? Eu acho que ele não tava ouvindo, que eu falei aqui há 5 minutos. Antigamente, Benjamin, se não era justificável as atitudes da torcida... Entendia-se pelo fato do Corinthians aí ter uma série de jogadores ali que passaram por lá, que eram jogadores que faziam corpo mole, não estavam nem aí pro clube, etc e tal. Hoje, a postura da torcida, inclusive na vaia pro André, que foi entrar hoje na partida diante da Ponte Preta, vaiando o cara, me desculpa, mas eu não concordo com absolutamente nada. Olha. Critico o André, acho um jogador limitadíssimo, mas quando você vai ao jogador e vai entrar, é ruim pro teu clube. Então, é uma frase. Acabou, hein? A vaia ao jogador... É totalmente normal. Essa é a função do torcedor. Reunião de dirigente. Na hora do jogo, não. É na hora do jogo, sim, porque o cara paga ingresso ali que ele tem o direito de fazer tudo. Agora, reunião com o dirigente? Absurdo. Vamos falar agora do Santos. No oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Também HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eles não queriam deixar o Santos ser coletado. Eles fazem um absurdo. Isso porque ganharam de 3 caraca, a 0. Caraca, velho. Que confusão, hein? Você imagina se tivesse perdido. Ô, RG. Sim. É bom lá. Kung Fu? Kung Fu. Kung Fu, ontem o Kung Fu determinou o resultado do Santos. Escuta só. Ridículo. Até o RG quis expulsar o cara no Twitter. Gustavo Henrique, né, RG? Sem necessidade, deu um Kung Fu no cara. Absurdo. Isso não se faz. E isso, o Santos tava ganhando de 2-1. Os caras foram, o Figueirense foi pra cima e fez 2-2. A imagem é forte, RG, mas o cara não foi maldoso, não, hein? Não, peraí, ele foi imprudente, maldoso é outra coisa. Nossa, e o gol que o Santos perdeu aí, hein? Ó, mas o Santos tá vendo as imagens aí dos gols. Longini. Olha, vou te falar, foi pior que o Centurion no jogo do Curitiba, hein? Nossa Senhora. O Santos hoje acordou. Santos hoje acordou em 8º lugar e era pra estar aí em 4º lugar. Rafael Moura, He-Man, quarto. Poderia estar em quarto com 6 pontos. Perdeu 2 pontos ontem por culpa dele. Perdeu pra ele. O Dorival, o Longini... falou. RG, mas dá uma atualizada aí, porque o Inter aí... Não, tá jogando o Inter, né? Não, já ganhou. Acabou, RG. Atualiza aí. Eu tô sem internet. Acabou, foi 1-0 pro Inter, gol do Rodrigo. Então tá bom. E o Santos ontem perdeu pra ele mesmo, né? Com relação à arbitragem, eu não comento, mas já vou dizer que. Olha, o Santos perdeu? Figueira foi operado. Empatou, perdeu 2 pontos. No último minuto, o Figueirense fez. O Figueira foi operado, né? Teve um pênalti absurdo. Foi mesmo, logo depois, né? Não foi dado. Mas enfim, agora, às vezes a gente critica e mete o pau em técnico. Mas, porra, o Longini não tem o direito de perder o gol que ele perdeu, cara. Você estaria em quarto mesmo. É em quarto, né? E é 6 pontos? É isso. Quarto lugar. É. Quarto lugar. Junto com o Palmeiras, né? Com 6, mas sim, o Palmeiras saldo, também tem 6, só que o saldo do Palmeiras é maior, né? É maior. Então, perdeu essa oportunidade, menos mal que não perdeu a partida, porque vejam como é que está o início do campeonato. Já são 15 pontos que foram disputados. Não, gente. 9. 9, aliás, 3x3, 9. São 9 pontos que já foram disputados. Ainda é, RG. 3x3 ainda é 9. Ainda é 9. Ganhou um pouquinho mais da metade. Atufalho, eu fiquei vendo aqui os 5 e multipliquei. Mais da metade não, menos da metade. É. Seria 4,5, né? Sim, mas 9 pontos. Então o importante é você não deixar desgarrar o grupo lá da frente. 4x7 é uma vitória. Sim, por isso que eu estou dizendo. Porque se você pegar, olha o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro parece que já vai ser complicado. Parece que não é muito, né? Mas olha só o que tem pela frente. 6 pontos já. Né? 6 pontos, terceira rodada do campeonato. Sombra? Vocês estão de brincadeira. Não, tem muito time na frente. Não é brincadeira, Sombra. Porque é muita gente na frente, cara, sabe? Então você não pode bobear, você não pode perder ponto de bobeira. É isso que eu estou dizendo. Você disputa 9, tá ali com 4. E o Cruzeiro tomou 2 piadas, Sombra? Não é fácil, quatro, não, cara. 4x1. Mas aí é uma questão isolada do Cruzeiro. Então, o Santos tem que se cuidar, tem que arrumar essa bendita defesa, que é uma desgraça, é um sufoco. Todo jogo é um desespero danado. O Gustavo Henrique foi um irresponsável, não pode fazer o que ele fez. Né? Precisava, se ele acerta aquilo no rosto do jogador, pô, você tá louco, ele faz um estrago. Eu pensei na hora, eu tava vendo o jogo na padaria, eu pensei na hora, RG, que ele bateu aqui, né? Que ele caiu, ele ficou tremendo, você viu? Mas o moleque ficou tremendo, eu falei, velho, vai dar algum. Pensa se pega na cara do sujeito. Você tá louco. Aliás, você tem trabalho. A tabela agora apareceu. Tem nada de acidente. Quem tá acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Então é isso aí. Então precisa se cuidar. Mas você acha que ele foi maldoso, RG? O Gustavo Henrique? Não, a questão não é maldoso, mano. A questão é a maldita mania que jogador tem, principalmente os novos, de jogar pra torcida. Aquela é a jogada da torcida. Né, RG? O cara vai. Eu sou xerife, zagueiro e o cara não vai passar. Exatamente. E aí comete uma jogada, um lance. Que é totalmente reprovado. Eu até achei que ele prejudicou muito o time aí com a expulsão, mas eu não vi maldade, porque eu vi as pessoas falando: ah, mas o Gustavo Henrique, ele foi pra quebrar o cara. Não acho que ele foi pra quebrar. Ele foi imprudente na jogada por ter levantado o pé onde ele levantou? Até foi, mas imprudente é uma coisa, maldoso é outra, né? Não, mas a imprudência, ela pode levar você, mano, a cometer um ato maldoso. Um risco, um acidente mais grave. E se for imprudente. Você pode evitar essa imprudência. Ele não precisava levantar o pé na altura da cara do sujeito. Agora é tão embolado o campeonato, ele tão apertadinho, que do 9º ao 12º, todas as campanhas são idênticas. Sim. Não tem nem como você julgar por critério de desempate. Sim. O 9º é o Botafogo. Assim, estão na mesma pontuação, igual, não tem nem diferença de saldo, de vitória, não tem nada, não tem diferença nenhuma. Tudo igualzinho. Botafogo, Curitiba, Flamengo e São Paulo, os 4. Ou seja, os 4 estão em 9º. E não dá nem pra você dizer, não, mas esse tá na frente, o outro tá em 10º, não. Os 4 em 9º, né? Tem que fazer um sorteio. Então, mas aí quando você vem e fala, gente, tá no começo, calma. Isso é que é o complicador. Porque eu acho que a briga pra não cair esse ano vai ser muito embolado, cara. Muito time ruim. É muita gente, velho. Você teme cair? Não, cair não. Eu não temo cair, mas eu gostaria que o meu time fizesse uma campanha esse ano, não daquela campanha de ficar em sexto. Você sabe que Libertadores não vai beliscar, né? Não, eu acredito. Você acha mesmo? Ah, vai. Vai porque tá chegando um reforço. E não vai ninguém embora na janela do Medoro? Não tô vendo ninguém. Não, o que tinha que sair já saiu. São os 3 aí, né? Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira. Não tem mais pra sair. Ricardo Oliveira que vai, talvez tenha que operar, viu? Inflamação aí. Tem que operar, opera, né, velho? Tem que trocar o joelho. É uma boa, né? Sim. Trocar joelho? Mas pro Santos é uma boa, Ricardo Oliveira, operar e, se possível, ter uma complicação. Quem agora. Quem é Ronaldo Mendes? Ou outro. Não, mas é verdade. Ronaldo Mendes é um moleque aí que... É bom? É. Enche um pouco fácil, né? Ah, não dá pra dizer que é bom, bom. Quando com quem é aquele que chuta bem de fora da área? É o chuta-chuta do time, RG. É o Ronaldo Mendes. Aquele é o... Não é o Ronaldo Mendes? Não, não, não. É o que jogou no lugar do Lucas Lima, que Vitor... chegou lá. Não, do... É Vitor... Não, acho que esse é o Ronaldo Mendes mesmo. É o Ronaldo Mendes, gente. Fez o gol contra o Aldax. No Aldax, lá em Aldax. Esse cara aí, ele... Que o Domênico disse que o Tietchan não tinha feito bobagem, não. Que o cara pegou no meio da rua e acertou o gol. Foi o Ronaldo Mendes. Não foi o Ronaldo Mendes que fez aquele gol? Foi ele que fez o gol lá. Não, não era, o Santos não exerceu a prioridade em cima do jogador. De compra? De compra, é. Não sei, cara. Quando eu vi, esse cara chuta tão bem. Eu falei, olha. Esse moleque aí. Tem cara que chuta bem no futebol brasileiro. Esse é o que foi trazido pro Santos B. Eu sei que ele jogou no Santos. Eu acho que ele foi trazido pro Santos B, esse moleque aí. E aí o Dorival acho que aproveitou ele. Deve ter sido isso. Passou um período no Santos B. Não é isso? Aí foi promovido ao profissional. Ô, RG, é claro que a gente não torce aqui pra que ninguém se dê mal, mas essa lesão aí do Ricardo Oliveira pro Santos é benéfica, cara. Por quê? Porque o Ricardo Oliveira, Sombra, ele sairia do Santos aí nesse meio do ano. Tá certo? Ele possivelmente iria pro mercado chinês. Dependendo do tempo que ele fica offline, tá certo? Numa dessa ele opera, aí tem alguma complicaçãozinha que ele não pode voltar, talvez no período planejado, ele, vamos supor, que fique 3, 4 meses fora. Ele perde a transferência para a janela chinesa agora no meio do ano. Ele permanece no Santos no segundo semestre. Entendi. Sim. A males que vem para bem, né, RG número 2? Se for feita a cirurgia, né? Ah, eu sou o Santos, eu faço ele operar com o açougueiro. Opera na marra? Ah, eu levo ele lá no açougue e lá falo, ó, Ricardo Oliveira, tem um cara daqui, ó, pra você operar. Estádio 97 tem oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer, você merece o Extra é Gol e também tem oferecimento da BV Financeira. Fala aí, ô preso no trânsito. Olha só, amigão, o crédito que faltava pra você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não, você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Legal, é BV Financeira! Agora eu vou falar de um assunto importante, principalmente para você que gosta de fazer os seus trabalhos manuais em casa, gosta de consertar um equipamento no seu automóvel, às vezes um equipamento da sua casa. Tá precisando de ferramenta? Tá precisando de máquina? Eita! Até britadeira tem lá! É, na Dutra Máquinas. Tô falando da Dutra Máquinas. Você encontra tudo na Dutra Máquinas, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível. O grupo Black & Decker vai te levar para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno no Camp. Ou melhor, Camp Nou, desculpe. Você pode viajar para Barcelona e assistir a esse timaço. Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto. Mas corra, a promoção é válida somente até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt, você encontra nas 5 lojas Dutra Máquinas. São 2 em São Paulo. Uma delas é na Marginal Tietê, junto à ponte da Vila Guilherme. Aí tem mais uma em Guarulhos, tem Atibaia e tem também lá em Mogi das Cruzes. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. A propósito, quem ligar e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas. Aliás, sexta-feira, que é conhecido também como amanhã, tá bom? Vamos pro telefone, 3284-7097, 3284-7097, e vamos já com o momento sem parar. No Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Hasta la vista, baby. Ah, tá limpo. Alfa era legal, viu, Domenico? Infelizmente não passa mais na TV aberta. Alô? É. Já foi. Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, amigons. Oh. Quem é? Luiz Carlos Salles. Luiz Carlos Salles. Quantos anos, Luiz? Isso, Dodô. 5.0. RG. Sim. 5.0, RG. Ah, tem aquele esquema lá, né? Nova hora, RG. Qual que é o esquema, RG? Que eu não vejo mais no restaurante. Esse negócio de moderno. O joguinho lá, Salles e Açúcar, sabe? Ah, sensacional. Nota 2. Feriadão, velho. Puta, 2.4. Feriadão, velho. O juiz foi na canela agora, RG. Puxador veio trabalhar contrariado. Mas isso aqui, você sabe, é um clichêzão velho, né? Salles, oh, e qual que é o bairro aí, velho? É fácil. Aí bom bem já. Fácil. É Jardim Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. O que é pior comer, velho? Antigão aí. Como assim, mano? Comida com muito sal ou comida com muita pimenta? Ah, com muito sal, pô. Puta, sal é sinistro, é pior do mano. Que com muita pimenta? Ah, bom, não sei, não, você hein? Perguntou pro cara errado, porque eu adoro pimenta. Não, então... mas eu falo com muita. Ah, mas é pimenta, não, tem que não. Ser pimenta mesmo. O sal faz mal. Pimenta por isso você sobe com essa hemorroida aí. Pimenta não faz tão mal assim. Muito pelo contrário. Aqui o sal faz mais ele mal. Ele tem hemorroida de estimação, ele falou. Ele... É que nossa, o sal é terrível, velho. O Mota, ele sofre geralmente desses problemas, né? É que a hemorroida do Mota. Essas inflamações em outro lugar, das artérias, das veias e tal. É isso. Mas aí, devido aos hábitos, ele acaba potencializando o problema, né? Então... Pimenta não faz mal pra mim. Como não? Sal. O sal é muito pior do que a pimenta. O sal é um veneno. Pior. Mas a pimenta do reino não é boa, não. Pimenta branca. Pimenta é vasodilatador, gente. Pimenta até a pimenta faz até bem pro corpo. Pimenta boa deixa o sal calor na veneno. A pessoa do fundo da saúde. A medicina mostra e prova que a pimenta é legal. Faz bem. A pimenta faz bem pra saúde. Sal mata. Só que tudo em excesso faz mal. É que o sal ele não faz bem nem pouco nem muito, né? Se puder evitar, apesar que eu não. Eu gosto de sal. É verdade. Oh, e o time? Meu time? Ah, adivinha, Sombrinha. Vamos lá, Sombra. Ah, olha, Sombra já sabe. Você está na Libertadores? Com certeza, estou na semifinal da Libertadores. Ah, muito bom. Olha, e inclusive, cada vez mais são anunciados jogadores que saem do time do Atlético Nacional da Colômbia. Desmancho, mano. Vocês estão dando um turô lá pros caras? Mas não, agora quem deu foi o Barcelona que está levando o zagueiro. E o Santos, que é outro do meio campo. Tá querendo levar o Copete. Levou. O Santos quer levar o Guerra. Foi em Pretzel, já levou. Ele quer levar o Guerra. O Santos quer levar o Guerra. O meio campo lá. Vou te falar, vi muito pouco, mas digo. Na hora que eu tava vendo o cara jogar, eu falei, mas caía bem no São Paulo esse cara. Guerra, hein? Né? Habilidoso. É, ô Sombra, podia trazer pelo menos um de lá, né? Se for bom. Ah, mas tem que poder passar pro lado de cá. Ele é venezuelano, Sombra. Guerra? Já tem 30 e poucos anos, cara. Você tá brincando? Não. Ah, então, forget. Mas você vê, mas tá jogando bola lá, né? É, então, mas jogador de 30 e poucos anos... Olha o grafite com 37 aí, metendo um gol, 3x2, velho. Gente, mas o grafite não apareceu hoje pro futebol. O grafite foi o maior artilheiro do campeonato alemão. Sim, mas não, a idade... O grafite foi campeão da Libertadores pelo São Paulo, grande São Paulo Futebol Clube. Mas olha, ele tem 30 anos, poderia tirar o grafite do Santa Cruz hoje? Quem? Você acha que algum clube grande aqui do futebol brasileiro poderia tirar o grafite de Santa Cruz? Eu não duvido pintarem oferta. Antes da sétima partida? É, então, mas precisa parar de jogar. Eu sou a favor do Corinthians ir lá e buscar o grafite, velho. Ah, mas ele pode ir. Seria a retribuição? Mano, pode ir, porque ele sempre foi corintiano, ele salvou vocês, né? Então, mas até por isso, eu traria grafite e Diego Souza. É. Uma forma de agradecimento Diego a ele, Souza né? Também, Diego Souza, vocês estão fazendo só Diego faz só o busto dele e tá bom. Também. O grafite evitou a queda dele. Mas se por um lado o Atlético Nacional da Colômbia perde os seus valores, a gente também tá aí na berlinda com o problema do Maicon, né? O Maicon que deu uma ajeitada boa. Maicon! Quando ele joga, ele ajeita bem o lado dele. Não, realmente. Quando ontem, ele tá com o Lucão do lado, ele é com o Lucão do lado, é uma tragédia, é uma desgraça. Porque aquele Lucão, pelo amor de Deus, aquele Lucão, o que eu falei uma vez aí, enganaram ele quando falaram que ele sabia jogar bola. É, não, eu lembro, o Muricy falava, não, esse menino vai dar certo, olha, Muricy. Não, o Muricy enganou ele. O Muricy enganou ele, ou ele enganou o Muricy. Mas isso foi, muita gente se enganou ali, isso aí é herança, né? Mas quando você pega um moleque desse da base que se destaca ali, Sombra, o moleque sobra com ele, na hora que ele tá ali dentro do elenco principal, todo mundo o enxerga com uma outra ótica. O cara fala, não, mas esse moleque na base, ele era bom. Por isso que eu não sou muito a favor de ficar segurando tanto tempo assim promessas. Se o São Paulo tiver a chance de vender esse Lianco aí, esse Inácio, velho, pro Porto, se o Porto quiser esses dois caras, em troca do Maicon, o São Paulo deveria trocar ontem. Ô Salles, você acredita que com essa perda de jogadores do Atlético Nacional da Colômbia, cria aí um ambiente mais favorável, não vou falar ambiente, mas você cria uma possibilidade maior, de fato, pro São Paulo passar a final, ou você acha que isso não significa nada? Olha, eu acho isso relativo, Sombra, porque às vezes pode criar realmente esse ambiente para o São Paulo, ajudar psicologicamente os jogadores, mas também pode ajudar o time deles psicologicamente, falar, pô, eles estão pensando que vai ser fácil, mas não vai, nós vamos juntar a força aqui e vamos para cima. Não vamos dar espaço, não vamos entregar fácil isso, entendeu? Entendi. Eu acho relativo isso. Pode se tornar fácil para nós. A gente não sabe como é que vai ser, como é que vai... Fácil eu não acredito em circunstância nenhuma. Tem jogo fácil, Libertadores, principalmente semifinal, né? Não é fácil. Pode colocar qualquer cara lá, os caras vão falar, meu, é semifinal... Os caras vão dar o sangue, né? Vão dar a vida pelo jogo, velho. Aqui o São Paulo pode fazer o resultado. E do outro lado, você acha que tá escrito já? É o Boca que vai pra final? Olha, é difícil. Eu não assisti o jogo do Independiente com o Pumas. Del Valle, né? O Independiente Del Valle com o Pumas. O time que muda até o final, viu, velho? Eu vi o jogo. É um toque de bola depois... bom, assim. É time de América do Sul, né, Domênico? O Pumas tava amassando os caras e os caras tava. Eles tocam a bola direitinho. Mas sinceramente, cara, eu acho que vai o Boca, meu. Mais ou menos, hein? Eu acho que vai o Boca, Sombra. Esse amassando mais ou menos, viu, Motinha? Eu assisti o jogo. Por camisa, o Boca, né? Eu não achei esse Pumas aí... Inclusive, Sombra, o Pumas, quando ele fez 2-0, ele fez o primeiro gol com 15 e o segundo com 17. Era pra ampliar, Faltou camisa, velho. Faltou camisa. O adversário tá nas cordas ali. Mas ali era uma briga de sem camisa. Igual o River. Mas o River faltou camisa também. Quem? O River não. O River, de vez em quando, ele dá umas amareladas aí. Inclusive, nesse jogo que ele foi eliminado, ele ganhou de 1-0. Meu filho, eu quero falar uma coisa pra vocês aí. Mas vem cá, Gabriel. O River não. Não, fugiu. Quer falar, vai. Fugiu. Deixa o seu palpite, então, para domingo, São Paulo e Palmeiras. Olha, 2-0 pro São Paulo, tá bom? Mas São Paulo vai com o time misto? Ah, não sei, o Caleri é dúvida. Ontem era mistão, não é? Acho agora que o Ganso volta. Uma coisa. Volta o Ganso. Mas olha, eu acho essa parada para essas Copas, essas coisas, essa Copa América, uma palhaçada que fizeram. Sabe, talvez o pessoal perca o ritmo, perca aquele ânimo que vinha naquele embalo, aquela coisa, sabe, toda quarta. Eu acho que esses jogadores que o Balsa, ele tá fazendo um baita trabalho também. Eu era igual você, Sombra, eu não acreditava nele. Eu passei a acreditar depois que o São Paulo começou a crescer na competição. Desculpa, só fazer um parênteses aí. Na questão de acreditar, eu falei aqui o seguinte... Tá fazendo um trabalho horroroso. O trabalho na prática era horroroso. Pra mim, assim, também era. Mas algo tem que ter de bom num cara que foi duas vezes campeão da Libertadores com times que não eram de primeira linha. Certo, mas você concorda que era pra se duvidar do trabalho dele no começo? O resultado do começo era muito ruim. O resultado era horrível. Horrível. Então, eu passei a acreditar mais. Agora, tá, eu vejo que ele tá fazendo um baita trabalho. E outra, essas paradas atrapalham. Eu acho que pelo menos uma vez por semana, pelo menos aos jogos nos finais de semana, eu deveria colocar o time titular. Pra quê? Pra que mantivesse um ritmo de jogo, os caras pegassem ritmo. Porque se vai colocar os caras pra jogar uma semana antes do jogo decisivo, eles não vão conseguir pegar um ritmo. Aquele ritmo constante. Luiz, mas ele não tá tirando os caras pra poupar, nem nada disso. Os caras estão com problemas musculares, velho. O Caleri tá mal. O Caleri é dúvida pro jogo contra o Palmeiras, né? O Ganso tá chumbado. Pra todos os jogadores, os caras vieram de um ritmo louco aí. Pota, os caras não estão tirando pra poupar, velho. Semifinal de Libertadores. Para, o jogo é dia 7 de julho. Aí você pega o time titular pra jogar no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. É, e você torce aí arrebenta... o Caleri. Pronto, ferrou tudo. Aí, não, e a parada tem um lado positivo, que a gente não imaginava. O time adversário tá perdendo o jogador. É, exatamente. Exatamente. Hoje não estaria. Se fosse essa semana o jogo... Eles vão jogar completinho. É. Com certeza. E joga e mais que o São Paulo. Os caras jogam mais que o São Paulo. Embaçado. É. Isso é verdade. Mas eu acho que tem. É sorte de campeão, velho. Uma relaxa. Semana, duas semanas, quando os caras voltarem. A atividade e tudo. Eu acho que deveria dar um ritmo de jogo. Relaxa, velho. Confia no Balsa. Tempo. O cara é sabe o que faz. Bom, valeu. Obrigado pela sua participação. Galera, eu quero fazer os merchan. Faz. Fale. É, eu quero ir à torcida Estádio 97. Ganhou vaga, vai domingo, só você, não tem direito acompanhante. Você tem que estar até 1 da tarde na rua Curumins, número 5, certo. Ali na travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina de traição. Tá. Black & Decker, Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramentas. Boa! Você concorre recarregar amanhã. Recarregar meu bilhete único com o Zoom é muito mais fácil. Recarregar meu bilhete único ficou mais, fácil com o Zoom. Só a Bolzano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganhou tudo e concorre amanhã ao kit da Dutra Máquinas e da Black & Decker, tá bom? E eu ganho pra ir lá no... como é que é o nome lá? Na Over? Você ganha, seu nome vai estar na porta, você pode ir na Overnight, quarta-feira que vem, o Happy Hour da Overnight, que estreia, e estaremos fazendo o Estádio 97 lá a partir das 5:30 da tarde, e tá bom? E pode levar acompanhante? No Happy Hour? Ah, pode. Beleza. E só mais uma coisa. Chupa, mano, retroativo. Ah, inferno. Chupa retroativo, chupa retroativo. Ô, RG, eu amo ela aí pra minha esposa aí, ó. Qual o nome dela? Simone. Aê, Simone. Hoje é quinta-feira, hein? Tá indo, hein? Dia de molhar espaguete no molho, velho. É? Hoje? Hoje é dia. É hoje, RG. Quinta-feira é dia de espaguete, verdade? Não, mas eu já trocamos um espaguete pela sopa de feijão. Tá certo. Bom também. Abraço. Bom. Abraço, rapaziada. Bom final de semana pra vocês aí. Falou, cara. Um abraço. Daqui a pouco o Juca vem aí ao piano. Né? Tá de pijama, hein? O Juca tá de pijama ainda? O Juca tá, velho. Chamaram ele, ele falou. O Juca chegou agora, né? Não pode ser que ele tá de pijama. Ele tá com aquele negócio de tampar o olho, assim, sabe, na testa ainda. Ele tá com aquela touca com pompom, velho. Ele chegou agora, de pantufa. Ô, Domênico, você dorme de olhos vendados? Não. Não? Não. Mas tem gente que não consegue, né? Só dorme de olhos vendados. Você só dorme de olhos vendados, Bá? É mesmo, Bá? Eu também gosto de dormir só no escuro, velho. Pode ter uma luzinha. Eu não tenho TV, nem... Você, nada, quando dorme, pai, você põe redinha no cabelo pra não... Ah, coloca. Não, eu durmo também... De olhos vendados. Sem cueca, velho. Hã? Eu durmo sem cueca. Não, mas isso é uma questão que nossa, não pode apertar. As coisas. Cara, faz uma pergunta. Ele quis falar que ele ele quis sensualizar agora. Eu sem cueca de bruxa. Eu quis sensualizar na net. Eu não sei cueca, porque há uns anos atrás eu vi um médico falar. Cachorro lambia a bundinha dele. Há uns anos esse pequenininho lambia. Fica lambendo a bunda dele. Lá tá o cachorro. O relógio dele toca na madrugada pra ele dar uma besuntada de Nutella atrás aqui, ó. Aí vem o cachorro. Toma vergonha nessa cara. Mas o que tem a ver o médico? Ele falou há uns anos que o smog tem que respirar, entendeu? Pergunta pra tem qualquer que médico. Respirar. Usa essa uma canção, pô. Um balão de oxigênio? Não, idiota. É só ele não ficar sufocado. Olha, balão de oxigênio. Ô, gente, o Schmock e o Benjamin tem nariz. Vou te falar, viu, velho. É que com esse nariz gigante ele rouba todo o ar do gênio. Ele não pode ficar sufocado. Então, durante essas 6 horas de sono, 5 horas de sono... Nessa cara, Benjamin. Você dorme só 6 horas? Se eu dormir só 6 horas, me faz um mal danado. Se não for o mínimo 8, não rola. O correto seria o mínimo de 8. Quem dorme 6 horas? Né? Eu também não consigo dormir mais 8 horas. Eu dormi a 10. Às vezes, se você tiver com um pouco um dia, assim, sei lá, mas normalmente não dá pra dormir 8 horas. Cara, porque cara você que vai dormir dorme pelado, não dorme 8 horas. Né? Chimoca e o medo, né? O cachorro ali. O cachorro do meio fica olhando assim, será? Se você vai dormir meia-noite, eu não consigo acordar às 8 da manhã. Não? Não. Que horas você acorda? 7, 6:30 É, não dá, mesmo? Não dá. Porra, e pra você ter as 8 horas pra acordar cedo, você tem que dormir muito cedo. Sim. E não dá pra dormir muito cedo. Consegue dormir 10 horas da noite? 11 horas da noite? Ah, é uma porcaria. Ah, né? Mas eu tô dormindo qualquer hora, velho. Esporadicamente. Muito esporadicamente. Depende muito. É. Mas normalmente você não consegue dormir 10 horas da noite. Me faz falta quando dormir 12 horas. 8 horas, cara. Faz falta, muita falta. É o certo. É que durante muito tempo eu dormi 10, 12. É certo, eu também, mano. Se é uma saudade, velho. Dormi 12 horas. Se é o certo, eu não sei. Porque tá, é 8 horas. Tá, não sei. Tá 8 horas. Tá caindo um monte de mito por aí. Também o mito do Shimoki respirar. Até o aquecimento global, tem nego que fala que não tem nada de aquecimento global. Já tem. Que não vai faltar água. Aquecimento global é uma coisa. Tem aquecimento global, fala que não tem nada de aquecimento global. Aquelas geleiras derretendo ali. É normal. Aquelas geleiras todas derretendo. Eu vi na televisão essa semana. Tem uns caras lá dos transgênicos que falam que não faz mal. Não, mas o aquecimento global... Eu tô te falando de uma matéria. Mas isso é uma realidade. O mundo está aquecendo de fato. Sim, mas falar que não é, que é uma coisa normal, prevista, que não tem nada de anormal. Mas parabéns, já. Depende do interesse de cada um, então. Mas depende do interesse de cada um. O negócio é o seguinte, por exemplo, eu adoro alimentos com aquele T amarelo na embalagem, velho. Ah, não. Eu sou a favor do transgênico. Mas faz mal, faz. Você tá louco? Eu tô com cientistas que defenderam agora uma tese dizendo que não faz. A gente às vezes tem que tomar muito cuidado, porque às vezes existe assim: lança uma campanha, vem um médico falando, olha, comer tal coisa faz bem pra saúde. Eu falo agora, olha, comer alpiste faz bem pra saúde, faz bem pro coração, te deixa inteligente. E lançam assim: um monte de médico falando uma bobagem dessa. Aí. Começa a vender. Passa um mês depois, você vai ver lá: comercial, não sei. Alpiste Plus. Isso aconteceu durante muito tempo com amendoim. Amendoim era um produto que isso acontecia sempre. Castanha, agora volta castanha. Lembra? Foi semana passada, retrasada, que a gente falou aqui. Eu encontrei um cardiologista, amigo meu. Eu não vou falar o nome, porque o cara não gosta que eu fale. E eu perguntei pra ele: se faz mal? É, ele falou: pô, esse negócio faz mal. Ele falou: pô, puta lenda. Isso fazia mal, sim, antigamente. Então agora você já pode comer. Não, não sou. Tô falando o que o cara falou. Eu não vou comer, não gosto. Mas o cara falou que aquilo antigamente fazia mal, porque o porco vivia na lama mesmo, e bibibi, bababá. E hoje não, o cara falou, isso é lenda. Você sabe que o Domênico coleciona cisticercos? Que isso? Você tá louco? Coleciona o quê? Cisticercos. Você tá louco? Eu não sei. Pô, você não aprendeu, né? Isso é ginásio. Cisticerco? Nunca mas o Bárbaro tá sabe também. Verme. Não sei o que é isso. Isso é verme. Três. Você tá louco. O Domênico tem vários. É o bichinho. É o bichinho. É a famosa berne do porco. É o bichinho. Tá louco. Ah, ovo também. Ovo durante muitos anos ficou esse negócio. Ah, ovo faz mal, ovo faz mal. Não, pode comer ovo. Pode comer ovo à vontade. Mano. Sim. Vamos falar da Bozano, mano. Vamos segundo fazer a barba. Ah, os segundos. Ah, desculpa, é verdade. Agora é hora do momento sem parar. Vamos ao segundo ouvinte sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vocês estão prontos, uma crianças? Coisa que faz mal, né? Eu não ouvi direito. Correr à vontade. Alô? Tem problema. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Giovana. Oi, Giovana, tudo bom? Fala tudo, Domênico. Tudo, Domênico. Tem quatro pessoas falando aí. Domênico, não. Beija. É melhor você falar. É que a Giovana, ela tem 18 anos e ela tem síndrome de Down. Ela tá falando... Ah, entendi. Boa. É. Tudo bem, legal. Giovana? Tudo. Tudo, graças a Deus. Você tem quantos aninhos, Giovana? É? Quantos aninhos você tem? Quantos 27. 27? 17. Tá bom. E Giovana do que é seu nome completo? Giovana. De Lúcia. De Lúcia Bartolomei. Ah, então tá bom. De Lúcia Bartolomei. Foi você, inclusive, Domênico, que fez o casamento do primo dela, o Alaor. O Alaor, grande Alaor. Alaor Bartolomei. Que tem uma das músicas... Não, não é Alaor Bartolomei. É o Alaor Bartolomei. É? Mas então. Chupa Domênico. Chupa Domênico. Chupa que é legal. Chupa Domênico, mania mundial. E a Lalaor, que é uma das músicas, é uma das marchinhas mais famosas de carnaval. A Lalaor, mas que calor. LG, a Giovana tem 1.7. Ah, Giovana. Fala pra ela, que ela tá ouvindo a gente. Giovana. Gel não é aquela coisa que usa no cabelo, hein, Giovana? Ah, sensacional. Bota É, Giovana. Você gostou, Giovana? Gostou da fiadinha dele? Sensacional! Nota 10 pra Giovana. Giovana saiu do problema. Ah, mas Giovana foi legal, pelo menos mais ou menos. Não é igual o puxador aqui ficar dando zero toda hora, né, Giovana? É verdade. Ô, pessoal, eu posso. É, como que ela tá me emocionada? Posso eu continuar falando? Pode, claro. Pode, claro. Manda um abraço pra ele, Gi. Rapaz. Um beijo, abraço, Giovana. Tchau. Beijão. Oh, alô, aí, oi, tudo bem, pessoal? Tudo bom, meu velho. Qual é o seu nome? Qual que é o bairro? Luiz Rogério Bartolomeu. E qual que é o bairro aí, Luiz? Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Zona Norte. Isso. E o time? Corinthians. Ah, Corinthians. Aí você foi mal, hein, Johnny? Foi muito bem. Ô, amigão. Diga aí, briga lá, hein? A ressurreição começou hoje. Mas a crise ainda tá lá. Meu Deus. O Corinthians tirou a sua túnica branca, empurrou a pedra e levantou. Corinthians ressuscitou. Cadê o momento, fanfarrão? Não, eu vou te falar uma coisa, mano. Até que é assim. É, que nem você fala do Tite, tava todo mundo desconfiado dele. Pô, será que o Tite já não é mais aquele cara que todo mundo idolatrava e tal? Ele fez umas mudanças, eu acho que ele jogou num esquema aí 4-2-3-1, 4, sei lá. Sei que ele mudou o posicionamento dos jogadores, colocou o Guilherme um pouco mais avançado, um pouco mais livre. Entrou com o Bruno Henrique ele manteve, mas entrou com o Christian para poder ali dar uma proteção maior à zaga. Agora, esse esquema de jogo, o que eu fico preocupado é o seguinte, é que os dois volantes, eles têm que ter o posicionamento correto para poder apoiar as laterais, porque as laterais ficam um pouco abertas, né? Então, com relação a essa escalação que o Tite usou hoje, eu ainda acho que algumas coisas podem melhorar, mas já está muito melhor do que as atuações que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro nessas duas primeiras partidas. O Corinthians hoje foi um time mais compacto, o Corinthians hoje foi um time que preencheu melhor os espaços. Se você pegar ali, por exemplo, o Christian, ele jogou bem. Se ele vai ter uma continuidade jogando dessa forma, não sei. Pode ter sido a Ponte Preta que também não esboçou talvez lá grande reação diante da dificuldade que era jogar contra o Corinthians na arena. Pode ser também, mas fato é que o Christian jogou bem. O Bruno Henrique jogando um pouco mais solto, ele hoje não jogou também como ele jogou nas duas primeiras partidas. O Bruno Henrique era um cara que não estava conseguindo acertar passes. Inclusive, além de passes, hoje ele acertou um golaço. Ele conseguiu acertar um belo chute aí e fez um golaço. Aquela bola espirrada, ele pegou meio, digamos assim, pode ter sido um golaço, mas foi meio sem querer, não foi não, mano? Ah, não foi, viu, amigão? Sabe por quê? Inclusive, eu até ia ressaltar isso daí. O Bruno Henrique jogando na Portuguesa, ele era um jogador totalmente diferente desse Bruno Henrique que a gente vê no Corinthians. O Bruno Henrique do Corinthians é aquele jogador que tá muito ali na frente da cabeça da área e que não tem tanta participação ofensiva. Na Portuguesa era o cara ali que batia faltas, era o cara que chegava na frente da área do adversário ali como um fator surpresa e o cara conseguia chutar bem no gol. O Bruno Henrique, ele não faz isso no Corinthians. E quando faz, ele faz mal feito, ou pelo menos fazia mal feito. Hoje não fez. Hoje o Bruno Henrique merece ser elogiado também. É um cara que tava um pouco mais solto dentro de campo, fez um golaço. Pode ser que isso tenha sido um start para que o Bruno Henrique consiga voltar a jogar bem? Pode ser. Mas eu acho que eu também, da mesma forma que eu demorei para criticar o Bruno Henrique, eu também não vou ficar elogiando aqui, colocando o Bruno Henrique no céu por causa de uma partida. Eu acho que ele tem que ter uma sequência assim. Esse mesmo time, será que deve ser o próximo, deve jogar agora? Domingo é de manhã, às 11 horas, né, de novo? Isso, o Corinthians pega o Sport 11 da manhã jogando lá no Recife. Mas o Tite não garante isso. Vai manter esse mesmo time? Ele não garante isso, viu, mano? Mas tenho certeza que sim, RG. O Tite, ele não vai mexer no que deu certo. Não, ele fala que tá, depende dos exames dos jogadores. Ah, sim, não, mas não é que todos os jogadores estiverem aptos a jogar. Ah, aí sim. É que o Tite, ele tá com uma mania boba aí de querer, porque não dá pra jogar aí num período inferior a 72 horas e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Eu acho que o jogador tem que jogar de qualquer forma. Ô, Benja, o que você achou? Você que é um crítico um pouco mais detalhista. Você pode falar com ele, Benjamin? Lógico. Não, mas não sou um crítico detalhista, mas hoje foi... Olha, vou te falar agora, você ganhou, precisava ganhar pra tirar aquela pressão lá de um mês sem ganhar. Agora, também ganhou contra a Ponte Preta, que é um time pra mim que briga pra não cair. Você acha mesmo? Acho. Um time que não briga... Você disse que briga pra não cair. e vem, joga contra o Palmeiras e dá aquele puta suor e ganha do Palmeiras. Acaso, jogou acontece. Em casa, jogou em casa no dia que tudo deu certo. Não acho que a ponte Palmeiras... é tão ruim não, viu? Não é ruim, eu acho que não vai brigar em lugar nenhum não. E não vai brigar lugar nenhum, não. Mas pro Corinthians, dane-se. Era o adversário que tinha hoje, tinha que ganhar. O que é não chegar a lugar nenhum? O Corinthians precisava ganhar, cara. O que é não chegar a lugar nenhum? O que é a ponte não chegar a lugar nenhum? Não, eu acho que a ponte, se a ponte terminar em 15º, tá lindo. Mas essa é sempre a meta do time pequeno, é não cair. Então, ela chega num lugar. E pra ela chegar e não cair, já é o bom pra eles. Eu não me lembro no meu... Mas sombra... Na minha cápsula do tempo, eu não me lembro se eu coloquei. Eu acho que eu coloquei a ponte como... Eu acho que a ponte não cai, não. Eu acho. Mas eu da ponte, é outra história. Eu tô falando o seguinte, o Corinthians tinha que ganhar hoje. Se fosse 1-0, jogando mal, também tava bom. Tinha que ganhar. Até o Tite falou na coletiva depois. Pô, o cara falou, tem pressão? Falou, lógico que tem. Você pega um time grande que fica lá 5-6 jogos sem vencer... Pô, como o jogador fica nervoso, entra no desespero. E domingo, apesar de ser o esporte, tem que ganhar lá também. E o esporte tá mal, hein? Porque o esporte tá mal, paca, e tem que aproveitar o momento. O esporte hoje tá na zona de rebaixamento. É o primeiro. Eu tô falando, o esporte tá mal pra caramba. Então não é porque joga fora. É a chance do Corinthians domingo, meu menino, recuperar aquele jogo contra o... Vitória. Mas eu concordo. Que não poderia ter perdido. Porque o Corinthians só pegou... na liderança do campeonato hoje. O Corinthians... O Corinthians pegou adversários aí, com exceção do Grêmio. Era adversário, esse começo de tabela, Vitória e Ponte, né? Era um começo de tabela bom pro Corinthians. É 6 pontos a gente coloca, né? Começo de tabela bom pro Corinthians, fazer aquela... Aquilo que o Mano Gomes fala, aquela gordura. Não, mas então, é o Vieira fala que o Grêmio, vocês são freguês deles. Ah, mas são freguês mesmo. Então, né? O Vieira é um coitado, velho. Você quer que eu te fale? Eu não vou discutir com o Vieira. Assim como vocês batem no Inter o tempo todo, eu não posso discutir com o Vieira. Temos 9 vitórias nas 4 seguidas. Eu não vou discutir com o Vieira. Eu não vou discutir com o Vieira. É Laor, é Luiz. É aquele amigo do Laor. Eu sou primo, pô. Primo, pô. Laor. Eu não vou discutir com o Vieira porque ele tá coberto de razão. Hoje, acho que eu e o Mano e o Laor que tá aí. Não temos. Laor não. Não, é Luiz. Luiz. O Luiz, o Mano e eu não podemos ter humildade de reconhecer que ele não pode discutir futebol com o Vieira. Porque se você pegar o time do Vieira. O Grêmio, mas vocês são freguês do Grêmio? Não, nesse século aqui, 21. Você falar de é um time. Eu não posso discutir. Olha, eu não posso discutir com o torcedor do Barcelona, torcedor do Grêmio, porque é time que tá ganhando tudo, gente, ou não é, mano? Ué, você ficou 23 anos. Você não me conhecia nessa época. Não sei se você pegar. Hoje do Sul só respeito o Benja. Oi? Falando em Barcelona, ontem eu tava, na verdade, eu vi, acho que numa emissora, que o Daniel Alves ia se apresentar na seleção e tava com um problema no pé e provavelmente o Fagner seria chamado no lugar dele. Já tem alguma informação disso? O Daniel Alves falou hoje que joga, tá bem que vai jogar. E outra, o Daniel Alves, por mais que ele não tenha condição... Né? Veio do Grêmio, sim. Também mais um jogador. Assim como os 18 que estão na seleção brasileira vieram de lá. E uma pena que justo o maior ídolo da história do Grêmio não pode jogar a Copa com a Libertadores. O Douglas Costa vai jogar. Que é o Neymar, né? É, o Neymar. É, mas o maior que você viu jogar, que é o Ronaldinho Gaúcho, veio do Grêmio. Qual que eu vi jogar ontem? Você que falou já. Eu? É. Eu falei? Você falou que é um dos melhores que você já viu. Sim. Então chupa. Não, o maior. Veja, você tem alguma informação? Só que o Ronaldinho Gaúcho, o melhor. Negociação Peraí. Ronaldinho Gaúcho, gente, o melhor do mundo. Foi 2 anos em Barcelona, não foi no Grêmio, não. Mas o Grêmio não apareceu, foi embora. E daí? Ué. O Ronaldo Fenômeno apareceu no Cruzeiro. E daí? No São Cristóvão. Não, no Cruzeiro. No São Cristóvão. Ah, Cruzeiro, né? Tá bom, jogou 3 jogos, foi embora. No Cruzeiro? Pode falar. Ele joga, pode falar. Ai, o Ronaldinho... Deus, o Ronaldo Benjamin é um lixo, velho. Ronaldo, com quantos anos o Ronaldo Fenômeno foi pra Holanda? Bem novo. Ah, foi novinho. 18 anos, gente. Tá louco. Foi novinho. O Ronaldo foi disputar o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Mundo ele não era do Cruzeiro ainda? Ou ele já era do PSV? 94. 94, acho que ele ainda tava no Cruzeiro. Se foi que ele fez aquele gol no Rodolfo Rodrigues? Lembra aquele gol... Que o Rodolfo botou a bola no chão. Foi no ano da Copa, ó. Luiz! Gente, Rodolfo Rodrigues jogava ainda agora. Olha, um grande abraço pra você, pra tua família, pra Giovana, pro Alaor, pra todos os Bartolomeus da face da terra. Tá, Sombra, rapidamente, só queria mandar um grande abraço A Giovana faz parte de, de uma galera do CLIC, que é um pessoal com síndrome de Down que faz um curso de fotografia por causa de uma mãe que dá aula para eles. Sim. Eu queria mandar um grande abraço para essa galera do CLIC, que tem alguns Downs que ouvem vocês, você entendeu? Sim. Então é uma satisfação. E o RG, manda um macamurso para Dona Valéria. Dona Valéria? Isso. Prepara o molho aí, Dona Valéria, que hoje tem espaguete na área. Opa! Pessoal, muito obrigado aí por ter dado essa oportunidade da Giovana falar com vocês. Nós, velho. Tá? É legal pra caramba e um grande abraço pra vocês. Não vou tentar fazer o merchan agora, é difícil porque... Por quê? Não lembro. Eu sei que eu tava tentando anotar aí o outro ouvinte que falou. Black and Deck. Olha, Black and Decker e Dutra Máquinas. A Black jogada. Dutra Máquinas. A jogada certa. A jogada certa. Quando quando o assunto é ferramenta. Quando o assunto é ferramenta. Boa, então você concorre só amanhã. Só com Nova Bozano, que me dá um barbear fenomenal? Não, mudou, viu? Agora é só. Ó, eu vou falar uma vez e você repete. Vamos ver se é bom. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só com Bozano. Só Bozano me garante 3 vezes mais. Proteção. Mais proteção e diversão? Isso, cara, boa. Pra caramba, boa, velho. Valeu. Legal, legal. Parabéns. Se não é a Dona Valéria, acho que eu tava ferrado. Mas é que tá no telefone e fica nervoso, né? Porra, não, com certeza, com certeza. Você manda um abraço ao Paulo Aor, velho. Fala pra ele. Ele nunca mais veio na rádio, não mandou e-mail. Fala pra ele não sumir, velho. Palmeirense doente, é impressionante. É casou, que tem que abandonar nós. Né? Ah, você nunca viu? Pode deixar que eu vou entrar aí. Apesar que meu contato faz tempo que eu não cruzo com ele também. Eu às vezes falo com ele. Mas quem cruza é cachorro. Eu vou dar um toque pra ele. Então tá bom. Tá bom? Valeu. O Bá vai falar com você fora do ar, velho. Falou, beijão. Um abração pra vocês. O Bá vai falar com ele fora do ar? Pra pegar o contato do Alaor, o Alaor não pode sumir. Vamos ligar pro Alaor já já. Fazer a surpresa pra ele no ar. Não zoa. Olha, tô zoando. Você zoou. O cara vai ficar esperando na linha e o Bá não vai falar com ele. Fala, pega o contato do Alaor. Ah, não. Eu tenho o contato dele de passo. Liga, vamos ligar pra ele no ar. Alaor, ele vai falar que é resultado 97. Vai pirar, quer apostar? Oh, para de ficar metendo acento no R, velho. Tudo agora você fala, Alaor, porta, pô. Tá fazendo estágio com quem, porra? É? Alaor. Os caras falam que eu sou mal. Mas que calor! Vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Depois eu vou falar também de carnaval, porque o Vieira tá aí. E a senhora fome fala. É o carnaval mais famoso do Brasil do de Porto Alegre. Alô. Ali o samba. Alô. Quem fala? É o Paulo. Paulo, tudo bom? Tudo bem, Domênico, e você? Não. Paulo do quê? Paulo Alexandrino, da Silva Filho. Alexandre da Silva. Tem mais. E filho. Vai. Vai indo, né? Vai indo. E quantos anos? 31, vou fazer 32. Quando? 32. Sábado agora, que é 28. Sábado agora? Ah, já muda. Mas o cara. O cara, se o cara é sábado 32 sábado agora. Se é sábado agora, já mudou o esquema. Aí tem aquela musiquinha que não pode cantar mais. Tem uma musiquinha? Qual a musiquinha, gente? Ah, tirei Paulo no gato, toma no gato. Sensacional! Sensacional. Tá viajando. Tá viajando. Cadê o trocadilho? Viajou. Demorou, hein? Ele tava viajando, velho. Era melhor ouvir, cara. Ele tava viajando, velho. Ô, Domênico, era melhor não ter chamado, velho. Esse ouvinte falou um negócio que passou, vocês não conseguiram. Ele é gênio. Gênio? Ele falou: eu tenho 31 anos e vou fazer 32. Mas salva de palmas pra ele. Tá certo, porque pode não fazer, ué. Pode não fazer. Ué, você vai querer musicar o cara, velho. Quando convém. Domênico, quantos anos você vai fazer? É. Vou fazer 50. Olha aí, pode não fazer. Igual assim pode não fazer. É esse mês. É esse mês, não, junho. Não, esse mês não. É esse mês, Domênico? Tá longe. É dia 25 de junho. Não, 25, Cássio. Mas que dia que é, Domênico? 24. Ah, não, desculpa, 24. 24. É um dia antes da festa junina do Energia na Veia? Nós vamos acender um bolo pra você, acender a vela lá. Vou comemorar lá, então. Boa. Vou comemorar lá na festa do Energia na Veia. Idiota. Eu quis mencionar porque eu ganhei um presente antecipado para falar com vocês. Ah, entendi, Nós vamos mandar um moto embrulhado para você dentro de um bolo. Nossa. Puta, aí não. Ele vai sair não, pelado com uma chiquinha. Cantando pra você. Happy birthday to you. Aí já bateu o arrependimento. Sai aí a pig do Muppets, versão brasileira. Quem disse que eu queria também? Nossa. Ô, velho, qual que é o bairro? Aqui, olha, Vila Augusta. Vila Augusta. Guagulhos. É? Ah, Guagulhos. E o time? São Paulo, Tricolor. Era toda a Libertadores. O campeão da Libertadores de 2016. Vai começar a debandada, velho. É X, né? X. E os caras vão ganhar a Libertadores de novo. Tá todo mundo com inveja aí, Sombra. Com esse time aí, que não passava muita confiança aí no começo do ano, mas tá com cara de campeão. O Sombra. Por exemplo, se pro São Paulo ser tetracampeão, o preço fosse você transformar o Mota. Isso. No quê? Tipo, lembra do albergue? Fazer um churrasco. Pra fazer um churrasco no overnight, é churrasco? Um dia do programa. Assim? Com Mota no rolete. E a pessoa fala assim, se você fizer isso, o São Paulo é tetracampeão, você faria? Manda o facão. Manda o facão, o sal. Churrasco de facão, velho. Manda a tábua, mas manda aí. Você não fazia isso, não, Paulo? Avião. Mas quem vai fazer os cortes selecionados? O Sombra. Não precisa selecionar muito, não. Nossa, imagina o Sombra com um cutelo na mão, velho, e um avental. Nossa, que legal isso. Ah, mas ia ser engraçado você desesperado, mano. E o Mota correndo? Nossa, legal. Vem aqui, Motinha. Uau. Ô Paulo, você viu o jogo ontem? O que você achou do tricolor, Motinha? Cara, eu vi o jogo sim, assisti o jogo inteiro. me surpreendi assim com o time, assim, apesar de muitas reservas. Mas o time jogou direitinho, assim, cara. O que passa uma insegurança incrível, o Lucão, infelizmente. Eu acreditava que talvez com os jogos no brasileiro eu retomasse a confiança mais, mas ele e o Denis realmente, às vezes eu fico até pensando, será que é um pouco de de falta de qualidade, né? Mas, puta, não é, cara, os dois na zaga ali, olha, tem que assistir o jogo aí rezando pra não acontecer o pior, cara, mas é muita insegurança que os dois passam, né? Mas, tirando isso, cara, eu acho que o time apresentou um padrão tático bacana, jogou bem, teve mais chances que o Curitiba na minha visão aí do jogo ali. Cara, tá legal, cara. Eu acho que dá pra somar alguns pontos aí até começar a fase final aí da Libertadores, né? É lógico que o São Paulo tem uma competição importante que é a Libertadores, mas você entende que no brasileiro também joga para disputar título ou joga para tentar uma vaga na zona de Libertadores? Eu acho que para título não vai, porque ainda fora de casa, apesar que eu não assisti o jogo contra o Inter, né? Não sei como foi a atuação do São Paulo. Mas fora de casa, ainda tem que... Só ganhou um jogo contra o Botafogo ainda, né? Também foi com o time reserva, e o Botafogo também não é um dos melhores times aí do campeonato. Eu acho que briga ali para uma Libertadores. Uma Libertadores, se for necessário também, se for campeão, eu acho que vai ficar ali no meio da tabela, cara. Vai meio que dar uma abandonada no brasileiro. Mas pra título desse brasileiro, eu não acredito, não. Ô Paulo, o Vieira tá fazendo bilu-bilu no Mota. Tá constantemente. É uma situação aqui dentro do estúdio inacreditável. Quando sou eu, o Mota me enche o saco. Quando acontece as coisas, aí vai aparecer, cara, pô, sem noção e tal. Deve ser muito desagradável essa cena, né? Muito chato, presta atenção no cara que tá falando. Cena, velho. Você prestou atenção? O que você mais destaca do discurso dele, Mota? Que ele falou que uma coisa que eu acho que é errado. O que que ele falou? Ih, já vai meter o pau no ouvinte. Não, ele errado. Ah, desculpa, viu, Paulo? Se o São Paulo for campeão da Libertadores, o São Paulo pode abandonar o Brasileirão. Ah. Aí que tá errado, velho. O time tem que acontecer o que com o Atlético Mineiro? Aconteceu exatamente isso. Abandonou o Brasileirão, aí ficou aquela história aí, faltando alguns jogos. Começou a treinar o time ideal para disputar o Mundial. Pelo contrário, o time tem que manter a forma e continuar indo para cima. No fim não ganhou nenhum nem outro. Né? No fim não ganhou nenhum nem outro. E... entendeu? Olhar foi. Ô, Motinha, só relembrando que domingo aí tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. É, e não haverá torcida do Palmeiras. Não, torcida única. É, infelizmente, na cidade de São Paulo aí, por causa da violência, aí foi decretado que só haverá torcida do time mandante nos clássicos, o que eu acho um absurdo, porque isso daí desvaloriza o clássico. Mas vamos lá, tá bom. A gente tá armando uma galera aí, inclusive até ele liberou 5 ouvintes pra ir juntos, nós vamos ver todo mundo em domingo o jogo na casa do Dodô. É mesmo? Ah, quem que vai? Quem vai? Você vai? Vai eu, vai o Mano, tá, ficou de confirmar, a Motinha vai, o RG vai. Não vou não. Você não gosta do Domênico, é isso? Não, tem compromisso domingo, eu não posso. Ah, Mota não vai na casa do Domênico? Sempre quando é coisa com o Domênico, o Mota não vai, meu. Não, escapulida. É, tem torcida, o único do estádio 97. É torcida estádio 97 no camarote único. Do estádio 97. Parece que não escuta o programa. Aqui é a Rádio Energia, mano. É. 97,7. Ah, mas, ô Sombra, fazer uma pergunta pro nosso amigão aí, o ouvinte, e pra vocês aqui também. Sabadão aí vai ter a final da Champions aí, Real Madrid e Atlético de Madrid. Quem vocês acham que leva? Real Madrid pro bem do futebol. E você, Sombra? Eu vou torcer pro Atlético de Madrid pro bem do futebol. E você, Porco? Fala aí do Max. Acho que dá o Real, não tenha dúvida. Eu acho, né? Não, então... quem você acha ou pra quem você vai torcer? Não torço pra ninguém. Eu acho que vai dar... Se for analisar futebol, o Real é melhor. Olha, mas o Atlético de Madrid tá aprontando pra ser todo melhor. Mundo aí. Real é melhor. E você, RG, você acha que o Atlético de Madrid vai aprontar pra cima do Real ou você acha que o Real vai espancar? Não vou torcer pra ninguém, mas o momento do Atlético, velho, é complicado, hein? Ah, nessas horas eu sempre que torço pro... mais fraco. Eu vou confiar na estrela do homem lá, acho que leva o Real. Ó, então, o Benja votou no Real, Sombra no Atlético, o Domênico no Real, você no Real, tá 3-1 pro Real. Você, Motinha? Atlético. 3-2, Vieira. Real. Apesar de torcer pro Real... 4-2. E você, amigo ouvinte, o que você acha que vai dar nessa final aí? Cara, eu acho que dessa vez vai dar Atlético, cara. Porque os caras, Simeone vai entrar, vai fazer de tudo com o time. O time é muito obediente taticamente, cara. E o Cristiano não tá muito bem, né? Ele ainda não se recuperou, né? Ele saiu com dores no treino, cara. Olha, 4-3, hein? E meu voto, então, eu voto no Atlético também, só pra dar 4-4. Só boa, pra mano, é isso aí, é isso aí. Tem que votar em quem você acha. Então. É Atlético, você acha? Atlético mesmo? De Madrid, não, Dodô. Mas tem a história do Cristiano, mano, é Cristiano modinha, tá totalmente não. Recuperado. O mano, ele falou só pra ficar 4-4. Ô, mano, o que você acha que vai fazer a final do Mundial? Real Madrid e São Paulo. Então, Real Paulo Madrid e Boca. Então, eu acreditava que o Rosário seria o campeão. É. Agora, teoricamente, pelo fato do Atlético Nacional ter passado desse confronto, você transfere o favoritismo pro Atlético Nacional. Mas agora, diante do que tá acontecendo com o Atlético Nacional, que tá vendendo todo mundo e essa parada, pode ser que as coisas mudem. Mas hoje, o melhor time da Libertadores ainda é o Atlético Nacional, com a saída do Rosário. Mas acho que o Atlético de Madrid vai pra final. É. Perder um jogador é uma coisa. Agora começar a perder um, dois, três. Mas, porra, então, aí... São Paulo e Real Madrid no final do ano, imaginou? Imagina o Sombra, velho. O Sombra vai tomar um coquetel um dia antes. Velho, aí o Maicon não fica. Aí imagina Lucão marcando o Cristiano Ronaldo. Tá de brincadeira. Melhor torcer pra não ir. Nós vamos fazer mais feio do que o Sombra. Ô, Luiz Cunha. Light vai e ganha todas. Galera, entra Centurion. Sombra cai duro na sala. Ô, Luiz Cunha. Denis, Lucão e Centurion no time. Nossa, tá de brincadeira. Ô, Gustavo, vocês estão de brincadeira mantendo o Lucão aí? Tá em lugar errado, vocês estão louco. É ruim demais. Não. A carreta ligando o motor. É, aí que tá. Olha, a tá mulher do cara já. Tá assistindo, aí tá precisando de emprego, rapaz. Imagina, aí o Balsa, chega e fala, Lucão, vou livrar a tua. Você não vai pegar o Cristiano Ronaldo, que deixa pro Lugano, que é o cara mais experiente do elenco. Nossa. Você só vai pegar o Benzema. Não muda muito, cê, olha, pega o Benzema. Campo, meu Deus do céu. Imagina. Paulo, grande abraço pra você, viu? Obrigado pela audiência. Eu quero dar pra ir pro estádio no Palmeiras? Contra o Palmeiras? Sim, você tem que dizer a frase correta. Eu quero ir com o estádio 97 no camarote único. Olha, não é essa, mas tudo bem, vai, valeu a intenção. Eu Corpus quero Cristo ir... Sobra tá com sangue doce hoje. Não, não é por isso. Eu quero ir na... Dane-se, Ferrado. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Maravilha, eu quero ir na torcida Estádio 97. É um pouco complexa a frase, mas a gente vai falando aí, o pessoal vai acertando. Tá bom? É complexo. Maravilha, ó, quero deixar um grande abraço aí pra vocês, sempre escuto vocês aí, eu pego um trânsito infernal pra vir pra casa, trabalho em São Paulo, tá, Guarulhos não é fácil, sempre tô ouvindo aí vocês aí, humano, realmente às vezes tem que desligar o rádio, trocar de... Porque fala umas coisas... Isso mesmo, desliga. Mas o mano é sensacional, não fala isso. Mas isso mesmo, desliga mesmo. Não vou ficar babando o personagem. Ah, não vou ficar quieto. Ah, então, mas o que eu disse é que não te agradou? Quer que se lixe, velho. Se gostou, não gostou do que eu disse, quer que você se lixe. Não gostou, troca de rádio. Obrigado, Leandro. Você é o cara essencial desse programa. Mas sem você, não teria esse programa. Agora vai se abrir que nem malabé. Você é o índio, né, velho? Você ataca, tá indo bem. Agora você ataca o cara e depois sai correndo com uma flechinha, velho. Tá também, viu, velho? Então valeu, cara. Obrigado pela audiência. Você tem que estar até uma hora da tarde na rua Curumins, número 5, de onde sai o traslado pro jogo do São Paulo contra o Palmeiras, tá bom? Maravilha, gente. Um grande abraço aí e um ótimo instante de feriado aí pra vocês. Valeu, obrigado. Igualmente. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Já notou como às vezes basta um adesivo, um único adesivo para começar uma revolução? É. Por exemplo, vejam que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. Verdade. Ou o No Stress, que deixou muita gente mais tranquila. Verdade. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, que fez muita gente sorrir por aí, hein? É, legal. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, ok, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. E o Muricy realmente se desligou do Flamengo, né? Já é, Elvis. Quase na cara, né? Fez a melhor coisa, né? Beijo, você falou que era só semana que vem? Ele falou, ele tinha falado lá as pessoas que ele ia fazer uma bateria de exames essa semana e que ia falar semana que vem. Como acho que a coisa do Flamengo está ruim... Não, não foi ele que me falou. Isso aí eu li. E aí como... Acho que o Flamengo já nem esperou. E aí como o Flamengo, a coisa tá feia... Acho, né, que o Flamengo dependia ontem, do resultado, né, ontem? É, o Flamengo também sofreu ali. Muito, não. Não conseguiu ganhar da Chapecoense, coisa tá feia. Arrumaram um pênaltizinho também pra livrar lá. Ajeitaram o pênalti pro Flamengo. Não, mas o Flamengo também foi prejudicado. Aquele pênalti que deram contra o Flamengo também não foi. Também o pênalti não, do também Juan. Não. Mas, ô Sombra, se você parar pra analisar... Quando analisando o Muricy... essa cadeia hereditária. Sim. Era uma banda da chama. É. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, se você analisar o rosto, a feição do Muricy, quando ele se apresentou no Flamengo, e a feição dele nos últimos dias, cara, o contraste é absurdo. É absurdo. Claro, mas ninguém fica feliz não, com uma campanha tão ruim. Não, mas fora isso, Sombra, o futebol consome demais as pessoas, cara. O Muricy, quando chegou lá, né, ele tava sorridente, era um cara aí que tava até com um semblante melhor, inclusive com relação à saúde. Não fala só em termos de felicidade, porque meu time tá bem, tá mal. Até trazer o modelo Barcelona. Não, até pode ser, mas o Muricy, quando ele se apresentou lá, ele tava com um aspecto mais saudável, RG. O Muricy agora, um pouco antes dele ter esse piripaque aí, ele tá com um semblante abatido, é um negócio ruim, cara. Eu começo a pensar que o futebol faz mal pras pessoas. Faz mal. Tem gente que morre vendo jogo. Você começa a pensar, faz mal, velho. Eu queria passar mal ganhando 3 anos. Só. Mas só pensa em dinheiro, cara. Só pensa em dinheiro. Olha. Só pensa em dinheiro. Vê se o futebol faz mal pro Messi, ô Domênio. Vê se o Neymar faz mal. Vocês vão Você não vai trabalhar em Fukushima, velho. Fukushima, Sombra, estão pagando aí, ó. Em Fukushima estão pagando aí $2,000 a hora. Pra você pegar a pedra de Cesso, essas coisas lá. Peraí. Fala, otário. No fim do dia nasceu um guia. Falar que o futebol faz mal, falar que o futebol faz mal, são uns brincalhões. Ah, mas qualquer profissão pode ser estressante para uma pessoa. Foi o pai dele morreu, né? Jogando bola do Muricy, lógico. Né? Lógico. Não sei. Pode falar. Foi falado isso hoje. Pô. Inclusive o Tele, RG. O Tele, ele ficou muito mais doente por causa da bola. Mas aí a questão não é a profissão. Não é. Também foi. Gente, você precisa achar que agora toda pessoa que morre, que trabalha no futebol, que era futebol, todo ser humano morre. E o Serginho, tá? E o futebol também. E o Serginho, lembra? Mas não foi o futebol, foi um infarto. Mas o Serginho, ele poderia ter um problema mesmo se jogar bola numa academia, né? Então, mas é que tá. Se ele tivesse sentado, por exemplo, fazendo uma planilha de Excel, não tinha morrido. Pô, você tá louco? Eu conheço o cara que cortava meu cabelo, morreu pescando. O Osmar, que Deus o tem em bom lugar. Domingo de manhã. Para! É relativo, mas ele devia estar fazendo polichinelo, velho. Ninguém morre pescando, velho. Não, você tá louco? Infarto é infarto. Devia estar fazendo polichinelo enquanto esperava um peixe. Mas é verdade. Infarto é infarto. Vocês vão bobar, o futebol faz mal. A gente há pouco falou sobre a possibilidade do Grafite ir para outro time durante o brasileiro, mas o presidente Santa Cruz garantiu, não. Tá tudo acertado, ele vai renovar com a gente. Ah, é. Coitado de Santa Cruz, velho. Coitado de Santa Cruz. O Grafite é um baita cara, tá jogando bola. Ó, gente, o Grafite tem 37 anos, ele não pode ser disputado agora. Como não? Artilheiro do futebol brasileiro. Os caras estão pedindo fazer campanha pra ele ir pra seleção. É um ano de diferença. Não, peraí, o Ricardo Oliveira já tinha vindo antes, ele já está no Santos há muito tempo. Não dá. Hoje eu vi nego falando que o Grafite tinha na seleção, não? Na seleção, tá de brincadeira. Não, mas aí é uma outra história. Peraí. Hoje o Grafite... Se bem que também as pessoas falam em Ricardo Oliveira na seleção, e tava lá, só não tá mais porque foi cortado. Só não tá mais porque foi cortado. E hoje na seleção você não tem um camisa 9, característico ali de centroavante. O Grafite é esse 9. Agora eu pergunto, você torcedor do São Paulo... Você preferia quem, olha, não ter o Calera e não ter o Kardec pra jogar lá de centroavante? Você queria que o Centurion ou o Grafite? Ô, Motomir. Ah, pô, mas aí... Você prefere o André ou o Grafite? Você quer ser rico com saúde ou pobre doente? Não, é que... Puta pergunta, é uma questão. O corintiano pergunta, André ou Grafite? É Grafite. Pô. Grafite, com certeza. Você quer o Messi ou quer o Centurion, porra? Não, mas você tá comparando... Então você comparou o Grafite ao Messi? Não, não é, eu vou te falar, pô. Você foi Grafite ou Centurion? Então ele não é de se descartar, pô, o Grafite. É. Não. É. 37 anos, gente. Vocês estão doidos. Então, mas olha que o Grafite tá bem, tudo bem. Mas a questão é idade. É começo de campeonato, gente. São mas, três gente, jogos é até agora. Lá, três, quatro os cara jogos. Os caras jogam pra ele. Ele só tem que fazer o gol, para. É diferente. No clube grande não vai ser assim. Mas o Centurion nem jogando pra ele dá certo. Ontem é diferente. Jogaram pro... Esses caras fazem sucesso. Ontem jogaram pro Centurion, jogaram pro Longini. Você viu o que os caras fazem, velho. O Diego Souza não tava arrebentando lá? Os caras voltaram com ele, falaram tchau. Estádio 97 tem o oferecimento de Bozano, mano. Opa, isso aí, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? E até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou ainda mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mais muito, mais muito, mais muito. Mas muito mais proteção, cara. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó? Essa aqui: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivaço do desodorante Extreme. Esse é top, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, RG, sabe que dia que eu gostaria que valesse por 3? E tá no merchan aí, né? Bozano, sim. Sabe que dia eu gostaria? Qual? Dia 5. 5 do quê? Qualquer dia 5. Qualquer dia 5? Recebe dia 5. Lógico. Se valesse por 3? Por 3 tá bom. Não é dia 5, é o quinto dia 1. Mas dia 5, é mal de falar. É simbólico. Caracterizado. Assim. Simbólico. Temos um vascaíno aqui na plateia, RG. Olha lá, ó, tá feliz da vida aí, ó. É filho teu também, velho? É teu filho, RG? É outro? Não, caramba, não conheço. Parece. Um filho. Manda ele entrar ali pra ele falar. Parece o Dudu Nobre. Manda ele entrar ali. Tá mais pra Dudu Nobre. Mais um, RG? Fala lá no microfone, o Dudu Nobre. Mas veio direto do Rio? Não. Vem cá. No Acre. Ele veio hoje aqui passar o dia. Sei, e pode ele morar em São Paulo, ô trouxa. Ô idiota, ele mora em São Paulo. Calma, RG, sem palavras agressivas. Não, esse imbecil fica aí com. Nossa, RG, que grosseria. Ridicularizando. Ah. Porra. Que coisa, viu? Aí, velho. O que você quer? 10 anos de estádio, é bonito? Que 10 anos? É, pois é. Aproveita esse ano como se fosse o seu último, viu? 10 anos? Mais de 10 anos. Mas cadê o cartão? Porra, bota mais. Eu vou te falar, RG, é preciso amar como se não houvesse amanhã. É verdade. Qual o seu nome? E aí, beleza, Rodrigo? Fala aí de novo. Boa noite. Beleza, Rodrigo? Beleza, Rodrigo? Não, beleza pra vocês, tudo bem? Prazer estar aqui, Rodrigo. Você é carioca, paulista? Pô, sou do Rio, moro em São Paulo faz 10 anos. Aí, trouxa, chupa, trouxa. Chupa, não, Chupa, trouxão. Macapá, Não, mora em São Paulo faz 10 anos. Mora em São Paulo, seu trouxa. Ouço vocês faz 3 anos já, basta aí no roxo. E outro, vou dar um de mano aqui. Não tem Barcelona que tá vivendo a fase que o Vasco tá vivendo. Não tem. O Vasco hoje. O Vasco hoje devia estar disputando a Champions League. Você queria, você quer que essa fase continue? Que o Vasco fique na Série B? É só continuar na Série B, né, velho? Não, o ritmo que o Vasco tá tendo é Série B, vai pra Série A, Libertadores, Copa do Brasil e pro mundo, velho. Vem cá, fala um negócio pra mim que hoje é feriado. Dá um pouquinho do que você tem aí, velho. Olha, eu vou falar... Eu vou falar, o Mano, velho, outro dia falou... Teve uma vez que o Mano falou, né, cara, é melhor cair, mano. E aí, nada de braçada, né? Não, mas é verdade. A situação do Vasco hoje, cara. Os clubes grandes, eles precisam aproveitar a Série B. Eles precisam aproveitar um pouco mais a Série B. Porque a Série B, para um clube grande, ela pode servir como um divisor de águas, como serviu para o Corinthians também. Uhum. O Vasco, diante do que está acontecendo com ele, o Vasco já vem numa crescente desde o ano passado. Desde o ano passado. Aí você vai falar, mas o Vasco caiu. Caiu. Mas analise o Campeonato Brasileiro em duas partes. Na primeira parte, o Vasco foi muito mal. Tanto é que ele caiu justamente pelo primeiro turno patético que ele fez. Uhum. Mas no segundo turno, o Vasco ele fez uma campanha ali, inclusive quase escapa do rebaixamento. Quase. O Corinthians devia ter ajudado a gente. Então, na última rodada, o Vasco ainda tinha chance. Já tinha sido campeão. Já, Benja. Já tinha esse. Foi São Januário lá, eu lembro do Jorginho. Para do pessoal, fala pra eles parar de atacar. Mas agora aí, já foram campeões. O Corinthians pagou. Caiu, o Corinthians pagou com a mesma moeda naquele ano que o Corinthians caiu. E o pessoal em 2007, quando o Corinthians caiu, o Allan Kardec ganhou do Corinthians aqui 1-0 o Vasco. Você comparou, e você foi bem agora que você comparou o Vasco ao Barcelona, é verdade. Porque ano passado, o Getafe fez o Barcelona cair, né, naquela última rodada. Uma pena que o Barcelona foi rebaixar, né? O Getafe derrubou o Barcelona na última rodada. São campanhas muito semelhantes. Ele tá querendo ser irônico. Ao Barcelona e ao Barça. Ele tá querendo ser irônico. Não, beleza. Eu vou até respeitar. Eu sou fã do Benja. Eu tô nem acreditando que eu tô aqui. Não. Nossa, tô nem acreditando. Velho. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Chega aí. Não, Dom Benjamin. Nada, velho. Dom Benjamin. Vai se catar. Beijou! Ó, o Benja está abraçando o ouvinte porque tem câmera aqui, velho. Podia ser igual aquele do... Dodô, nem acredito. O Benja é igual o Maluf, cara. Só abraça o povo quando tem câmera na frente. O Diguinho renovou, é bom? Diguinho renovou hoje, bom jogador. Tava parado um pouco. Diguinho é bom jogador? Bom. Retira o abraço. Jura? Não, velho. Ah, tá de brincadeira. Pra nossa situação ali... Diguinho não, o Nenê joga pra caramba. Pra Série B, Benja. Isso, não. Pra situação que a gente tem agora, né? Tá, gente, só atende Vasco. Aí você é um fanfarrão. O Diguinho, Sombra, se destacou nos últimos tempos aí por ter dado um tapa no Gambé lá e ter ido pra delegacia. Mas pra situação do Vasco, agora atende. Pro momento do Vasco tá ótimo. E o zagueirão artilheiro lá? Rafael Vaz tá saindo pro Flamengo. Você tá nas últimas notícias. Vai perder o zagueirão lá? É, pelo visto sim. Eu tava olhando umas notícias e eu tava vendo o retrospecto dele nos últimos anos do Vasco, ele teve um momento muito ruim. Ele veio ter um momento bom agora no Vasco, aí talvez ele não... Acho que ele teve um momento fanfarrão. Põe aí, DJ, momento fanfarrão. Momento fanfarrão? O quê? Pro Rafael Vaz? Pode pôr. Se tá indo pro Flamengo, pode colocar. Se tá indo pro Flamengo, pode colocar. Pra você, eu tô. O quê? Não é pra você. Não. Ah. Você é bom, hein? O quê? Você é bom. Bom é o Vasco, filho. Bom é o Vasco. Tá vendo que ele é bom? Não fala mais Vasco. E vou dizer uma coisa. Já não tenho sotaque mais. 10 anos em São Paulo, não tenho sotaque mais. O que te trouxe pra São Paulo? Foi o avião onde? Não, o que trouxe pra São Paulo foi minha mãe. Veio por trabalho. Aí ela veio em 2005. Aí eu fiquei morando um ano com a minha avó no Rio. E em 2006, quando ela conseguiu trabalho e conseguiu alugar uma casa aqui, eu vim pra cá. Você morava onde no Rio? Morava em Bom Sucesso. Bom Sucesso. Isso. Legal. Mas é mais legal São Paulo, né? Ô, eu não volto, não tenho vontade de voltar pro Rio mais, não, viu? É, bobagem. É você não morar em Copacabana, né? Ipanema. Ô, cara, o pessoal fala isso pra mim, ah, mas é praia, não sei o quê. Talvez é que eu conquistei a maioridade aqui em São Paulo, trabalho, essas coisas e. É verdade, vai criando raiz, né? Vai criando raiz. Nossa, talvez, que frase nova, ô. Pera aí, que o Zé Graça aqui. Manda o Zé Graça. Pega aí no teu celular que eu vou. É, o Zé Graça. Olha o que ele fala engraçado. Nossa, tem raiz aí, ó. Aí elas se uniram agora, você viu só, mano? E o Vasco contratou agora o artilheiro da Copa São Paulo 2015, lá do ano passado. Mas é o que dá pra fazer, jogando a Série B, tem que fazer essas experiências, né? Exatamente, o Eurico, né, colocando a casa em ordem, pagou milhões de dívidas atrasadas recentemente. Ô, Dagoberto, você sabe fazer aquele negócio, é zaca? Ô, deixa eu lembrar aqui, Faz aí. Casar. Ah, não vou lembrar tudo agora. Não vou lembrar. É boa. Bota, ajuda aí. Não vou lembrar. Ô, velho, você não sabe, velho? Você trabalhou no Vasco da Gama. Casaca. Isso. A turma é da Fusaca. Isso. Nossa, não vou lembrar de nome. Vasco. Isso só demonstra que aquilo que ele falou que ele trabalhou no Vasco é vagar, né? Outro dia você... Consegue, Eurico? Aí, consegue? Eu entrei no Wikipedia do Vasco, botei Carlos Humberto de Jesus pra ele. Tá lá. Não apareceu. O RG, se defende aí, cara. Ah, olha aí, o grito da casaca, é Coloca isso? Coloca aí, cadê? Aí. É. Atenção, vascaínos! Urra! Essa aí foi na campo, foi no final do Campeonato Carioca, esse daí, ó. Se não me engano, esse vídeo. Final do Campeonato. Chamou você de chucro. Pô, dá até um arrepio quando eu ouço esse negócio aí, sem brincadeira. Como é que é? Casaca. Isso é emocionante. Casaca, a turma é boa, é mesmo da Fusarca. Vasco. Não, sensacional. Você gostou? Pô, pra caramba, quando o Eurico puxa isso aí, o estádio vai abaixo, dá até um arrepio aqui, isso é louco. Você é fã do Eurico? Eu gosto dele pra caramba. Ele foi o Roberto Dinamite na época lá. O Vasco foi até campeão do Brasil, da Copa do Brasil na época, mas aí você vê que a gestão dele não foi muito boa. E o Eurico querendo ter uma identidade com o Vasco que é muito... que falta no futebol de dia de hoje, né? O que acontece que o Flamengo não ganha de vocês? Ah, é outra coisa, né, velho? O que é? Conta pra nós. Vocês são... Pô, cara... pensar aqui. Você acha que é uma coisa que vem do além, é uma coisa... Presta, a gente vai até às 10 hoje, fica tranquilo, é isso aí. Time bom, é isso aí, né? Mas no confronto direto, quem tem mais vitória? Ah, se eu pegar o histórico dos últimos jogos, é o Vasco. Acho que são 10 vitórias. 10 jogos, 10 vitórias. Total, não sei dizer. Você tá perdendo. Você não sabe dizer. Tá ganhando, o cara sabe. Esse jogador que o Vasco tá contratando pra Série B... Paulinho Carioca. É uma boa, um bom jogador esse cara? Eu pesquisei pouco, eu vi só a notícia por cima, só ali no site por cima, assim. Mas com certeza o Vasco tá trazendo agora, deve ser um ótimo jogador. Eu acho que atende pro momento, se não mega... Mas deixa eu falar, jogador do CRB, essa altura do campeonato, você acha legal? O cara, acho. Você viu ele jogar, né, no passado, não viu esse Paulinho Carioca? E aquele atacante que meio ponta, falso ponta. Cara, deixa eu pensar aqui. Eu não acompanhei essa última semana, não sei, não vou saber te falar. Cara de cínico dele. Não acompanhei mesmo. Ele tá inventando. Não sei. Eu não vi do CRB, mas eu vi que é um do Campeonato Carioca. Não vi se é do Madureira, mas tá contratando. Não sei se é do CRB. 394 jogos entre Flamengo e Vasco. 148 vitórias do Flamengo, 516 gols. 137 vitórias do Vasco, 506 gols. Então quem é freguês é o Vasco. É o Vasco, Na história é. Olha, no futebol. Mas o que vale agora é o momento. E o melhor momento é o do Vasco. Vale o momento. É o clássico, é conhecido pelo clássico dos milhões. Eu não sei por que o clássico dos milhões, mas. No Futipédia, o Vasco tem 99 vitórias, o Flamengo 116. Porque no Rio são os dois que tem mais torcida, Vasco e Flamengo. Maior goleada foi do Vasco, 7-0 em 31. Nossa, e do Flamengo foi 6-2 em 43. Nesse 7-0 do Vasco, o avô daquele presidente. Quem? Como que chamava? Calçada? Que era o Calçadão, que era um zagueiro. E o maior tabu. Ele tá inventando isso? Acho que o Vasco não vale nada, velho. Né? É um lixo. Maior tabu é do Vasco, 14 jogos sem perder. Bom. Tá vendo? Seja minha mão escroto, cara. Cara, são 9 jogos, Sombra. O quê? A sequência de invencibilidade. O Nenê seleção. Devia estar na convocação da Copa América, não devia? O Nenê é o melhor jogador do futebol carioca hoje. Foi o melhor meia do Brasil, arrisco dizer. Porque o cara é sensacional. Mas, ô Carioca, obrigado pela sua visita. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Desculpa pelo Benjamin, viu, velho? Não, de qualquer forma, eu sou fã dele. O Benjamin é sensacional. Agradeço também o Dodô, eu sou fã, viu, cara? É isso, é nóis, irmão. A todos, Sombra, muito obrigado, viu? Falei pra ele com carinho. Fala do meu Vascão hoje aí. Escreve aí. Sempre que eu mando e-mail, responde na hora. Deixa eu participar aí, assistir o programa, ele sempre responde. Terceira rodada ainda do Série B, não? Terceira rodada da Série B, 3 vitórias. Vasco é campeão, pode escrever agora e pode me cobrar depois. Ah, salva de pode me cobrar aí. Domênico Dinamarca. Só um minuto. Vou me defender. A última vez que o Vasco teve na Copa, na Série B, que foi acho que 2 anos atrás. 2009. Ganhou? Foi campeão? Foi. Não foi? Certeza? Vai subir acho que em terceiro lugar. Mas ô Domênico, o único grande da Série B esse ano é o Vasco. Foi campeão. Só tem um grande na Série B. Foi campeão sim. Foi campeão sim. E no ano que ele caiu. Foi campeão. Subiu campeão, Dodô. E o Vasco vai ganhar a Copa do Brasil? O Vasco não subiu campeão, gente. Olha aí. Nossa, que papo deprê. O programa tava numa vibe super legal. Vibe legal, o cara tá na segunda divisão, que fala alguém aqui? Subiu de 2009 pra 2010, aí aconteceu aquele fato trágico. Não, que a primeira vez vocês foram campeão, a primeira. A segunda vez vocês saíram. Dodô, você tá errado aí, ó. A segunda vez não... O Vascaíno tem razão. Segunda. A segunda foi 2009. Não, subiu campeão, recente. Subiu campeão, não subiu? Agora, olha, o único título de Série B 2009, do Vasco é 2009. A terceira vez vocês caíram, três vezes. Não subiu campeão. O Palmeiras caiu duas ou três? O Vasco da Gama, o Vasco da Gama caiu a terceira vez agora. Olha lá, ele tá perguntando do Palmeiras. Ele não foi campeão na última vez que teve lá. Aí tá tirando sarro do Palmeiras. Eu tirei. Tirou. Agora tudo que eu falo, tirou eu tiro sarro. Você tirou sarro sim. Essa vez do Palmeiras. Eu tirei. Mas só de paz pro Vascaíno. Pô, muito obrigado, quer gente. Quer mandar um abraço pra você? É tão legal essa parte. Pô, cara, abraço pra vocês mesmo. Tá, muito obrigado. Rodrigo, abraço a todos os Vascaínos de São Paulo. São poucos aqui em São Paulo que eu conheço. Abraço a todos os Vascaínos do Brasil. O Carlos é Vascaíno, o Fernando Abreu é Vascaína. Aí, ó. É, o amigo do Dodô, William Bonner, é vascaíno. Não. Ele é vascaíno. A mulher dele é vascaína. É vascaína. O William Bonner é vascaíno. A mulher influencia toda a casa. Ele é vascaína. Leva ele pro estádio. Olha o pau mandado aí, mano. Olha o pau mandado aí. Leva ele pro estádio todo. Vive São Januário lá, todo fim de semana. Acompanha a mulher. O William Bonner, ele estudou comigo. Aprendiz de Domênico Gama. Quando ele estudou comigo, ele me falou que ele era modinha, né? Aí o São Paulo ganhou aquele título e ele falou, ele é São Paulino. Mas eu não entendo de futebol. Ele falou pra mim isso. Dodô. Mas mesmo na época que estudava com ele, ele falou assim: todavia, Domênico, você é modinho ou não? Chupa, Domênico. Não falava. E mandava com aquela voz de jornal nacional. Boa noite. Chupa, Domênico. Boa noite. Dodô, eu nunca te peço nada. Pode perguntar. Nunca te peço nada. Vou te pedir em público. Tem a moral de ligar pra ele e pedir pra ele gravar? Eu não tenho o telefone dele. Pedir pra ele gravar a mensagem do meu celular? O telefone dele? Boa noite. Não, a gente perdeu o contato. O boa noite do William Bonner não é o boa noite do Cid Moreira, né? Não é característico. Assim. O Domênico falou. E nem do Dodô. Fala assim, fala boa noite. Fala boa noite. Chupa o galinho. Fala boa noite. Boa noite. Você gostaria de um dia apresentar o Jornal Nacional? Não tenho assim. Hã? Não? Ó, mas vou te falar, não é o William Bonner, Sombra, mas é constrangedor. Ver a Fátima Bernardes toda descolada naquele programa que ela faz de manhã lá, cara. Domênico, você cria um estereótipo ali da pessoa, tá certo? É. Ela toda engomadinha, com a cara do Jornal Nacional, né? Com aquele terninho. Aí depois colocando o pé em cima da mesa, velho. Falando de sexo, velho. Sabe que eu queria ver fazer um programa desse? Quem? Usando um tirezinho. Falando sério. Quem? O Mota. O Mota? Tipo a Mama Brusqueta, só que uma coisa mais refinada. Falando sério. Põe um tirezinho, assim, uma coisa assim. E falando assuntos do cotidiano. Você gostaria de ter um programa desses na TV, Motinha? Assuntos de comportamento. Não, gostaria. Recebendo de pessoas. Sexo. Mas assim já tem o André Marques. Eu queria ter um programa de sexo. Programa de sexo, você queria ter? Falando sobre sexo. Por que você tá falando tão baixo, Mota? Porque eu tô ruim, né? Tá ruim? Eu queria fazer só programa de sexo. Você só pensa nisso? Só. É mesmo? O tempo e todo? Eu não faço. Por que você olhou pro Domênico? Mas você é ninfomaníaco? Eu não faço sexo, como é que eu sou ninfomaníaco? Não, mas se é ninfo, o cara pode estar tá no período de abstinência. Ah, tô abstinência total. Cara, depois você falou, Vieira falou que não faz também. Eu gosto de sexo. Pode ver sobre sexo. Olha, Vieira, você podia resolver pra lá. Vieira falou que não faz. Me alimenta. É, vai se ferrar. Ultimamente. É o Vieira que te alimenta? As fantasias sexuais, é. Ah, é? Nossa, eu falo, eu tô pensando nojo, tal coisa, velho. Ele manda foto. O Mota me mostrou um WhatsApp do Vieira ontem. Isso é verdade. A fotinha. O Motinha mostrou a foto. Da torneirinha? Da torneirinha? As bombas funcionam mesmo. Aquelas de... Ô, Carioca, obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado. Alô, Carioca. Obrigado, meu velho. Tudo de bom, cara. Mas, ô, Vieira, alimenta o Motinha, leva ele lá no Pizza Hut, pede uma pizza no Pizza Hut. E você, o que tá achando da semana? A minha tá ótima, ou melhor, está irresistível com a Semana Irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo? 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é brasileira. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp. Que você não aproveita agora mesmo. Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. Para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. O Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes Recupre Plast. Boa. Recubre Plast! Ah, vamos falar de Recubre Plast, né, Domênio? Passa um Recubre no rapaz lá, ó. Mas seu microfone tá fechado, peraí. Falar de Recubre Plast é o seguinte. Olha, você que tá com problemas de infiltrações de goteiras, você que tá com problema de umidade espalhada pela sua casa inteira, aí vai lá o seu vizinho, né? O vizinho que você nunca... O vizinho não, vai lá uma visita, né? Sempre com o fofoqueiro, né? O fofoqueiro fica falando. A visita, ele chega na sua casa... Aí você... Fica olhando... Não, aí você não deixa o cara ir pra cozinha, por exemplo. Não, não, não. Aí o cara quer tomar um copo d'água. Não, eu vou pegar o copo d'água pra você. Lá, você não deixa o cara ir dizendo, porque tá cheio de bolor lá. Fica aquela mancha preta. Nossa. Não, meu amigo, não. Proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubre Plast. Recubre Plast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. Passar um Recubre Plástico aqui na porta pra não deixar o Benjamin passar. É, meu amigo. O bicho só vaza. Recubre Plástico é o único com garantia de 5 anos. E você encontra Recubre Plástico nas boas lojas do ramo, hein? É, pode consultar as lojas lá no Sinteplast. No sinteplast.com.br. Vou mandar um abraço pro seu Paulo, que é proprietário, e o Leonardo, da Repinte Técnica em Pinturas. Boa. Ouvindo a gente todos os dias antenado no programa aí. Muito obrigado pela audiência, hein? Legal. Impermeabilizantes Recubre Plast. Boa. Máxima proteção para toda a sua casa, meu amigo. E quem foi que disse que antivírus deixa o seu celular lento? Que nada. Experimente de graça o melhor antivírus. E ainda concorra a 100 mil reais. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3.003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol, Mota. Ô, mano. Oi. O Felipe admitiu, né, que tá fechado, tá, pode ir pro Porto, né, no final. É, Motinha, o Felipe já tem que ser colocado aí como carta fora do baralho. É, tava maduro. Você não acha que tem que jogar até o final, mano? Então, Vieira, ele vai jogar. Ele vai jogar. O que ele tá comentando é a possibilidade de transferência agora no meio do ano pro Porto, mas ele só vai embora na janela. Só a janela abrir, né? Sim. Tá esperando abrir. Falando de janela, né, RG, do Santos aqui, o Santos que tá esperando aí... Ele tá com... O Santos aqui esperando aí. Esperando três contratações, né? O Jonathan Copete. Copete. O Vecchio. Vecchio. E o Fabian. Fabian. Né? Mas ele só vai poder ser usado a partir da 13ª rodada. Sim, sim. Os caras vão ficar lá treinando. É, tem jeito. Tem jeito. E o Santos que quer o Guerra, no Atlético Nacional. Tem que comprar agora, hein? É. Ajuda nós. Ajuda nós. Hein? Bom, mas eu não sei se todos vão ter o mesmo comportamento que o Copete, né? Ah, tem que ter. Acho o seguinte, uma hora que você já tá negociado, você tem que ir embora. Apesar que eu sou história, né? Não, eu sou defensor. Esse lance de vender o cara e ficar com o cara... Eu sou contra. Bobagem. Ué, então você vai ter que se desfazer do Caleri, do Marco. Ué. Não, mas o não Caleri, vendido. O pai dele, não falou que não tem uma proposta e que tem boa possibilidade dele ficar no São Paulo. Não, como não tem uma proposta? O empresário falou do Tottenham, né? Não era o contrário? A informação que eu tenho é que ele tá esperando só o passaporte comunitário dele sair pra poder picar mula. Mas não deve sair. Ah, vão. É sombra rasgou. Vão bloquear lá na federal, é isso? É um processo complexo. Vão bloquear lá na... Não é simples pra você chegar e ter um passaporte europeu assim, não é assim. Então, mas esses caras esse sobrenome Caleri, velho, você acha que não tem um vínculo que possa ser... Gente, a questão não é que não tenha vínculo, a questão é burocracia, é agilizar o processo. Mas é que tá, Sombra, se ele deu a entrada no passaporte... Possivelmente ele deve ter uma documentação necessária para adquirir. Não, não tô discutindo isso. Não tô dizendo que não tem. Mas é difícil, viu, mano? Tô dizendo que você pode dar entrada. Tem nego que dá entrada para pegar passaporte europeu por descendência italiana. É mais difícil atualmente. Fica 10 anos. Você lembra antigamente jogador de futebol? Mano, era fácil. O Dida tem. Lembra? O Dida tem, velho. Então, mas você lembra da história? Então, Cafu, não tem? Cafu, tem. Dida. E como que foi? Você lembra a história? Não, foi o maior rolo, né? Depois deu o maior treta. Assim. Aí começou a sair muito fácil, né? Os caras com passaporte. Né, velho? Hoje, por exemplo, demora, mano. Com a capa vermelha aí pra você. Demora, mas, por exemplo, hoje, o meu amigo que é cônsul de Portugal tava me explicando. Ele falou o seguinte: se ele não ajudou tiver o Sombra a tirar o dele. Se tiver uma grana. Oi? Por que ele não ajudou esse seu amigo aí, o Sombra, a tirar o dele? Eu não sabia. O Sombra pode tirar o dele. Amigo, hein? Mas eu tenho. Então, mas o Sombra comeu o pão que o diabo amassou pra tirar o passaporte. Não foi, não. Você dormia na frente do consulado português, de noite. Foi, não. Sabia. Você fez igual esses caras que estão aqui na frente da Fiesta. Não é difícil, não. E ele falou hoje... Dá um trabalho. Hoje, com 1 milhão de euros, você tira. Pô, 1 milhão de euros eu compro um apartamento. Ué, mas esses jogadores milionários aí... Mas com $500 mil, você vai para os Estados Unidos, investe numa... E ganha green card, e você ganha... Demora um pouco, mas você sai, demora, mas sai. Então, a mesma coisa. Mas aí jogador, é outra história. Aliás, até o Ben estava falando outro dia, o pessoal da comunidade judaica, que tem de gente da comunidade judaica pegando passaporte português por causa disso? Porque existe um programa lá de investimento no país, que conforme investimento você recebe o passaporte. Aí, mano, você podia ir pro Portugal lá, os caras estão pagando pra você dar uma pimba lá, entendeu? Precisando fazer lá. Criancinha lá, velho. Precisando deslocar um pedaço da China pra lá. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, na escala de predileção de Deus, ele gosta assim mais de quem tem um passaporte com a capa vermelha. Aí se não tiver um passaporte com a capa vermelha, precisa ter um visto dos Estados Unidos. Sim. E aí depois é o resto. É o resto, aí vem o resto. Pelo menos ele gosta do resto também. Não é passaporte com a capa vermelha. Comunidade europeia. É azul. Não, azul é a América do Sul, velho. Não, mas a da... Azul é esse guardinheiro aqui. Era azul da Europa. Eu sou doido, eu tenho. Europa é vinho. É vinho. Era azul. É vinho. Não. Marinho. Não, azul marinho é aqui, velho. Aqui é o nosso vídeo. O nosso é... Ah, não tem nada de horrível. O nosso era verde, o nosso era verde. Virou azul. E agora é azul marinho. Mas Estados Unidos, mas Europa é vinho. Eu acho que é azul também. Estados Unidos? Acho que passaporte americano é azul, hein? Estádio 97, oferecimento do Extra! Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? Pois é. É dia de jogo, né? E jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver se o time dá show de bola e ainda tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Pois é. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, em beber, só com moderação. Vamos lá, mais ouvintes no ar, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Esser, construindo com valor. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Falar nisso, né? O Benja, ele podia tirar o passaporte polonês ou alemão. Aí ele falou, não, quero o alemão que tem mais grife. É, primeiro mundo. Hein? Benjamin, ah, Bach, Götze, ele vai chamar. Götze? É. Tá certo. Vamos? Benjamin, Bach, Götze. O estádio é legal que até capa de passaporte dá discussão, né? Não, e se fosse, se fosse o passaporte polonês, seria Benjamin Bach, Lewandowski. É verdade. Agora ele preferiu o polonês, hein? Você balançou o coração do narigudo. Vai, narigudo. O narigudo. Semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. Narigudo parece laje trincada, né, velho? Brincadeira. O que vaza. Meu Deus. Alô? Alô? Me fala. É o Paulo? Paulo, tudo bom? É, de novo. Tudo bem. Paulo do que é o nome completo? Paulo Henrique Laerte. Quantos anos, hein, Paulo? Eu tenho 3.3, a idade de Cristo, a idade do meu pai. Eu não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico, velho. E eu que é a idade do meu pai. É, e 3.3 aí, velho. Ah, quem gosta dele é o Mota. Gosta do Paulo, viu, velho? Ah, sensacional. Aí sim, RG. E o trocadilho, hein? Que nota esse trocadilho? Não chama, não chama. Ah, vamos ver, hoje é feriado. É, é feriado, ele não tomou nenhuma hoje, velho. Trocadilho, nota 9.7. Como assim, velho? RG, olha aí, ó. Como assim, velho? Tomou o quê, esse infeliz? Ô, RG. Fala, fera. Ô, RG, esse puxador aí tá muito louco, hein? Muito doido, velho. De vez em quando ele toma momento. Uma. Ouvinte, aí, sobrou pra você, ó. É. E qual é o bairro aí? Eu quero ver se o Dom Benjamino vai acertar. Ah, vai, certeza. Qual é o nome da rua, hein? Quem, o Vaza? Manda. Eu tô dando. Terra de Agudos. Eu tô dando. Bastante. Ah, ele tá dando? Tá. É, agora não dá, velho. Tá dando. Tá dando uma mão de obra. Onde que é essa rua? É na Moca. Moca. Opa. Essa Moca. É, mas a... Mas é a Juventus, mas a Moca. Um abraço pessoal ali. Mas, da pizzaria. Do Ângelo. É, mas a Moca já tem outro rei, velho. É a Moca quem é? Moca tem outro rei. Tá chegando, né? É. Moca, tem o reizinho da Moca. Tem o reizinho da Moca. Moca. Na Moca é o Vieira. Em breve. Eu moro na Moca, mas tem um cara. Em breve, Moca terá tem novo rei. Tem até marchinha pra receber ele agora, viu? Maninho da Moca. É. Maninho da Moca. O falador na Vila Maria falava que não saía na Vila Maria mais. É. É Moca. Ou Sombra? Eu sou Vila Maria, velho. Qual a chance de morar na Vila Maria? Vou comprar uma chácara na Moca. Zero. Não, eu vou comprar uma chácara na Moca. Vai, sim. Vai. E não tem chácara, não, mano. Tem, que não tem, mano. Lógico que tem, mano. Chácara? Onde? Lógico que tem ali na Caçandoca, velho. Tem do lado direito ali, antes de chegar na radial ali, tem um espaço que tem uma chácara. Não é aquele teu projeto de comprar umas casas, derrubar, tirar as pessoas, os galpões lá? É isso mesmo. Eu não ia mandar tirar os galpões. Ia revitalizar lá, mano. É, isso é legal, velho. Porque a Moca, por mais que ela esteja dentro de São Paulo, Sombra, tem um ar meio de bairro interiorano. Tem mesmo. Sabe? As pessoas assim ficam na porta de casa conversando, as mulheres falando, ô, belo. Ainda sabe? Passa trem lá, mano? Não tem mais. Não. Ali, não na Moca mais, não passa não. Mais trem. Não tem mais, não. Mas certo. A Moca é demais. Mas cara. Já passou bastante, hein? Não sei, mora aqui pouco tempo. Sim, passou, tem até trilhos aí. É por isso que chama Rua dos Trilhos. É verdade, tem a Rua dos Trilhos aqui mesmo. Carregava acho que açúcar. Tá bom. E tem o Museu do Imigrante lá que é muito legal, cara. É, mas agora chega de Moca, né? É, e o time, brother? É Tricolor, Sombra! Deu uma cortada na Moca. Tio o quê, mano? É o Vieira que falou, pô. Ah, tinha que ser. Ah, o Vieira tem título, você é Moca também, velho? Você tá contra mim agora? A gente tem 3 estrelas no peito, amigão. Eu tenho 2, velho. Duas do quê? Duas do quê? Eu tenho 2 Libertadores. Você não tá falando mas você é de Mundial. Ah, Vieira, me poupe. Ué? Mundial. Não, Mundial tem um. Seu Mundial foi contra o Hamburgo, não valeu nada. Fala de catar, velho. O cara contra o Chelsea. Cara do Hamburgo, cala a boca. Contra o Chelsea. Cala a boca, não existe. Cara do Hamburgo, ô, Paulo. Oi. Não valeu nada, velho. Valeu nada. É legal os caras debatendo, né? O Mundial é contra o Hamburgo, outro Chelsea. Pô, o nosso é Barcelona, Liverpool. Milan e Liverpool, cara. Mas vai já pegar o Real Madrid. Também. O Milan foi lá para aquele Mundial também com asterisco, né? Ah, para. Isso é verdade. Sim. Isso é fato. Mas quem tem mais camisa, o Olympique ou o Milan? Bom, o Olympique ganhou a Champions League. É. Mas eu não tenho culpa se eles eram corruptos mas e foram eliminados. Mas aí que tá, Paquito, era o Olympique. Foram eliminados. Mundial também foi embaçado. Eles ganharam o Mundial em cima do Vasco. Se não me engano, era por causa do Bernardo Tapier. Aquilo lá, entra no site da FIFA lá e olha lá o trouxa. E não vamos falar de título que a gente tá constrangendo o Vieira, velho. Ah, não, ai, vamos se juntar agora. A gente agora. Tá constrangendo o Vieira, eu tava tomando pedrada agora, vou me juntar, não, não, qual foi a última vez que você comemorou um título, Sombra? Faz tempo também. 2012. 2012, eu comemorei o ano passado. Você, Domênico Gato, qual foi a última vez? Dezembro. Dezembro agora. Aí que tá, você também em 2012, né, Motinha? É. Desculpa. Ah, para, eu comemorei. Não vamos, não vamos constranger. 2010. Não continuaremos aqui constrangendo o nosso amigo. Vamos parar de fazer isso. Não. Ô, mano. Isso fica parado que tem dois times, hein? Ô, mano. Fala, Paulo. Ó, o negócio é o seguinte, cara. A gente já é conhecido mundialmente antes de vocês. Aonde? O negócio de vocês é paulistinha, aonde? Mano. Peraí, eu gosto de vocês. O negócio de vocês é paulistinha, time de bairro. Ô, trouxa, primeiro. Antes de mais nada, velho. O último brasileiro que foi pro Japão e não passou vergonha foi o Corinthians. Então, curvem-se aqui perante os meus pés. Por quê? Não passa vergonha também? Não passamos vergonha no Japão? O último brasileiro que foi pro Japão e não passou vergonha foi o Corinthians. Cara, até aliás, o último brasileiro não, o último sul-americano. O último sul-americano que não passou vergonha ali foi a gente. Tá. Ponto, acabou a discussão. Isso é verdade. Isso é verdade. Quantos anos o Corinthians tem de existência? Acabou a discussão aqui. 106. Não, quantos anos o Corinthians tem de existência? Acabou a discussão. 106. Eu falei, acabou a discussão. Mas eu vou falar de São Paulo. Mas o São Paulo também não passou vergonha. O São Paulo tem menos. Mas isso não tem nem um século ainda. O seu time, ô cidadão, o seu time faliu, o Corinthians e o Palmeiras que resgataram vocês da sarjeta. Para, e o PVC falou isso. Falou aqui. O PVC é Deus agora. Falou aqui. Sim, PVC é Deus. É. Tanto é que ele falou que o São Paulo nunca caiu. Então chupa a trouxa. E também disse que o Palmeiras agora não tá é certo. O PVC é Deus. Eu falei. O PVC tá certo, Deus. E o PVC falou que o torneio do Corinthians, o primeiro mundial, era de verão também. Ah, não, falou, idiota. Falou. Ele falou, ele falou, cidadão, você falou, ele me mandou um WhatsApp agora. O PVC nem sabe que é você. Ó, se você estiver tendo um ataque epilético na frente do PVC, o PVC... Ele acabou de me mandar um WhatsApp. Desculpa, mano, o PVC, ele é onipotente, onipresente. Você falou isso que eu falei. Ele sabe tudo que falam em todos os lugares. O PVC vai ficar levando, dar ibope pro mané desse daí. Você chamou o PVC de mané? Ele. Ô, juiz, cadê o Segue o jogo! Segue o jogo! Se esse cara tiver engasgado na frente do PVC, velho, agonizando. Esse juiz aí é o Sandro Mirahit. O PVC passa por cima dele e ainda fala: vai, maluco, morre logo. Ô, Paulo, a gente falou bastante do tricolor aqui no programa. Tem alguma coisa que você gostaria de comentar? Pô, cara, olha, eu acho que o centro deveria ir pra Ponte Preta. Nossa, velho, olha. Emprestar ele já junto com o Reinaldo. Traz alguém que tá melhorzinho lá, que pelo menos deu uma garra, né? O que ele perdeu ontem, pelo amor de Deus. É brincadeira, né, cara? Brincadeira. E o Allan Kardec tá parecendo jogador de VARs, hein? Tecnicamente ele tá mal, mas... Ele tá mal. Ontem uma jogada que ele fez lá, ridículo. Mas mostrou vontade. A gente mostrou, pelo menos foi profissional em mostrar vontade, isso né? Isso aí é o mínimo, né, velho? Eu acho que o Rogério deveria ficar no lugar dele, por enquanto. Vou falar, mostrou vontade, velho. Isso aí pra um time aí profissional, tá certo? Um jogador que joga em clube grande, até pequeno também. É o mínimo, é o que ele faz. É o mínimo, mas, mano, eu sei, mas tem muitas coisas que no futebol, você fala, é o mínimo, mas às vezes é tão natural você ver jogador de má vontade... Que você acaba dizendo que é legal quando o cara mostra profissionalismo. Você sabe, Sombra, a gente tava falando aqui há pouco tempo atrás de invasão de torcida, aquela coisa toda, né? Uhum. A torcida do seu time também invadiu lá o CT. Invadiu quando saiu. Encheu o jogador de beijo lá. Não, aí o que aconteceu? A nuca outro, do dia, outro dia o falaram no pé do ouvido. Difícil no começo do ano. É. E a torcida foi lá reclamar com o Boca. Isso que o mano tá falando é verdade. Sabe que os caras saíram até num jornal lá? É. Sabe que os caras falaram? Falaram, meu, vocês podem perder de 10-0, cara. Não é problema se jogarem mal. Mas vocês têm que correr os 90 minutos. Vocês têm que ter vontade. Tem que mostrar vontade. Tem que mostrar vontade. Mostrou vontade, é outros 500, cara. Os caras olham com outros olhos. Mas se perder de 10, vai ter queremos jogador. Ah, não vai manter. É verdade. Cara, o São Paulo perdeu, aí os caras falaram contra o Inter, os caras estavam cornetando o São Paulo. Olha, contra o Inter, o São Paulo, na minha timeline, eu fiquei assustado. Não, eu também fiquei, porque eu falei, velho, fizeram aquele jogo contra o Atlético, os caras falaram, pô, ganhar do Inter em casa era obrigação. É, Motinho, mas a gente não pode acomodar, não, cara. Mas para, mas eu não vi acomodar. Mas olha o contexto. Libertadores que a gente tem que acomodar, porque depois vai falar que esses pontos que nós não ganhamos, lá na frente vai fazer falta. Bom, mas eu, particularmente, não vi acomodação no jogo contra o Inter, mas... Não, é. É, velho, impressionante. É, ô, amigão, deixa o seu palpite, então, olha. São Paulo e Palmeiras, domingo. Bom, primeiramente eu quero ir na torcida Camarote Único, Estádio 97. Putz, acabou, cara. Acabou a vaga. Não, não acabou nada, não, velho. Você pode ter ingresso ainda. Acabou, não. Bateu, não tem, Bá. Lógico que tem, Tom. Acabou, velho. Acabou, não, mano. Acabou não. Você ganhou. Parabéns. Então, ofendo o Vieira, vai. Fala qualquer palavra contra o Vieira pra ganhar essa vaga. Nada. Nada. Faz um carinho no Vieira. Paulo, você tem que estar até 1h na rua Curumins, número 5. Tá bom? É uma travessa da Marginal Pinheiros em frente à Usina da Traição, tá bom? Tá. Tá bom? Beleza? É, e eu acho que o palpite pra domingo é 2x0. Zeros? Zeros. Então tá bom, cara. Valeu. Obrigado pela audiência. Falou. Oi, diga. Tô com bar? Não, não precisa. Não, pera aí, fica na linha aí. Porque não precisa dar o nome completo? Isso. Você já deu no começo do programa. Mas fica na linha que o Bá fala com você, beleza. Aí. O Vieira, beleza? Vai falar com você. Vocês marcaram um ponto lá na Moca. Falou, cara, um abraço. Falou, é Paulo Henrique Laerte com Temudo. Ah, tá bom. Beleza. Ah, isso é importante, hein? O Temudo que... Vai um Laerte. Porque se chega lá um T que fala, entendeu? Sensacional! Sensacional! Não, agora o jogador tem que dar 10. Trocadilho, nota 10. Acabou! Olha, acabou! Eterna! Vambora, vambora! Eu tô dando. Tá dando. Oi, Benjamin, quem foi? Hã? Onde você tá? Eu tô dando. Olha, uma covardia vocês fazerem isso com uma pessoa que não tá mais aqui pra se Não tá mais aqui? Subiu? Morreu, mas ele não tá mais no estúdio. Tá, porque foi, deu perdido. Não tá, mas porque ele não quer. Ele tá ouvindo a gente. Não tá porque não quer, ué. Duvido. Duvido ele. Duvido que ele tá ouvindo a gente. Ele acabou de me ligar aqui, ó. Duvido. Peraí. Ele ficou escutando música. Peraí. Com Iron Maiden, essas coisas aí. Qual o horário agora, Sombra? 19h55. 19h55. Olha aí na minha última chamada aqui. O que tem? Ele me ligou. Ele. Qual horário? Vai falar o quê? 19h52. Ele ligou pra quê? Pra mandar ele ligar. Significa que ele tá ouvindo. Tá sim, porque ele falou que foi legal aí a zoada que eu dei no Vieira por causa do negócio do Grêmio. Trouxa. Acho que foi. Falou, pô, agora eu dei risada. Você tá protegendo falando que os caras que entraram no do Grêmio foram lá pra morder a nuca dos jogadores. Vai te catar. Imagina o Vieira invadindo assim, ó. Vem cá, Luan, seu gostoso. Deixa eu lamber seu umbigo. Amo, queremos um. Estádio 97, aqui da Energia 97 FM, tem um recado importante pra você que às vezes passa por algum tipo de inconveniente como esse. É, muitas vezes você acaba batendo o carro no trânsito, ou melhor, batem em você, né? Mas se por um acaso baterem na sua traseira e você vir... que é a Paola Oliveira. Eu mando bater de novo. Fica tranquilo, a Paola tem seguro HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. E aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com a Paola, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Pô, a Paola Oliveira batendo no teu carro, velho. É legal até se você ficar preso nas ferragens. Eita, para de falar louco, velho. Quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento? Que nada, experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora. Estádio 97, oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa e cartão Zoom. É, rapaziada, você que usa o bilhete único em São Paulo já conhece o Zoom e viu como ele facilita a sua vida na hora de recarregar o seu bilhete único, né, não? É, mas ó, vocês sabiam que Zoom faz muito mais que isso? Faz muito mais, cara. Com o aplicativo Zoom, além de recarregar o seu bilhete único, você pode pagar as contas onde você estiver, você recarrega celulares de várias operadoras e pode até mesmo, amigão, ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard. É isso aí, você pode até ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard. Olha quantas vantagens que você terá com o aplicativo Zoom no seu celular. Descubra agora mesmo tudo o que Zoom pode fazer para facilitar a sua vida, Motinha. E se você ainda não tem o aplicativo Zoom, baixe agora mesmo no seu celular, tá bom? Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Z-U-U-M. Z-U-U-M. Tá legal? Okay. Tá esperando o quê? Baixe Zoom no seu celular e faça parte dessa evolução. E lembrando, ouvinte do Estádio 97, que entrar no ar dizendo o seguinte... Qual frase? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Não é que ele concorre, não. Ele ganha. Ganha na hora. Vem o quê? Um crédito de R$50 no cartão Zoom. Aí sim, hein? É isso moral, aí. Hein? Olha, lembrando, vai rolar o segundo torneio Energy Poker, que é muito legal. Uma premiação garantida de R$150 mil. Faça já a sua inscrição no site energypoker.com.br. energypoker.com.br. Vai acontecer entre os dias 17 e 19 de junho, tá bom? Participe, segundo o torneio Energy Poker. Quem gosta do poker, fica esperto, hein? É, premiação garantida de R$150 mil. Estádio 97. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Paulo Ale... Sandrino. Isso aí, bonés Vista Aérea, o telefone é 3031-2288. E quem ganhou a camiseta da Fit, fitcamisetas.com.br? Ah, foi ela, Giovana Bartolomei. Parabéns, e quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Ah, ele, Paulo Laerte. Tem dado em casa, Mota? Não. Faz tempo. Ah, Motinha. Ele já falou, faz 2 anos. Dá fora de casa. Posso fazer um convite? Hoje tem X-DJ ao vivo. Hoje X-DJ. Pra quem gosta de música eletrônica, gosta de um papo aí com a mulherada. Você se diverte, né, Motinha? E hoje tem um convidado, o DJ Bruno Matos, estará conosco. Muito legal. Pode, ó, meia-noite, acompanha a gente. E a gente transmite pelo Face da rádio. Nossa, também. Sensacional. Sim. Quando você vai me convidar pra gente falar de sacanagem nesse horário? Não, pode vir, gente. Tá convidado. Eu quero ver se você vai falar mesmo. O quê? É nóis. É o que elas falam, hein, velho. Ah, fala nada. Essas fala, meninas têm eu tenho que ficar controlando, mano. Não, não é assim, não. Fala aqui, velho. Na hora da balada de mostrar que é do Bang, não vai. Não, você tá louco, velho. Você é louco, seu doente. Você é louco, velho. Estádio Bang. Meia-noite. Estádio volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Falou, gente. Pequeno intervalo político, na sequência tem Night Sessions. Tchau. O país conectado encontrou um meio poderoso de participação popular e o Partido Progressista quer ouvir o que dizem as redes. Para o PP, fazer política começa por ouvir o cidadão onde ele está. Nas últimas semanas, os parlamentares e membros do PP convidaram os brasileiros a enviar pelo WhatsApp mensagens sobre o que querem dos próximos prefeitos. O partido quer conhecer mais sobre as prioridades de cada cidade e de seus moradores. Ouça a presidente do Mulheres Progressistas, a deputada federal pelo Amazonas, Conceição Sampaio. Antigamente, as pessoas sentavam na frente das suas casas para conversar. Nós do PP também somos assim, pois se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é ouvir as pessoas. Nós acreditamos que é conversando com as pessoas que a gente consegue construir melhor. Uma cidade também é assim. Ninguém conhece mais os problemas e as soluções, senão você que vive nela. Deputado Federal Marcelo Belinati, do Paraná. ouvir a população, dialogar com a comunidade, com todos os segmentos da sociedade, para melhorar o entendimento, todos unidos, buscarmos as melhores soluções. Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Nós temos a convicção de que o Partido Progressista tem sido decisivo na construção de um novo país. O PP quer saber o que você quer mudar na sua cidade. As mensagens vieram de todos os lugares, por voz, textos, fotos e vídeos. Saneamento básico é a preocupação do Wallace, que mora na Rocinha, no Rio. Há muito tempo, precisando de um saneamento básico, né? A Rocinha tem um índice muito grande de tuberculose e eu também acho que devido a essa quantidade de lixo, isso é uma reivindicação dos moradores. Ou a do André, morador de Jaú. A situação da saúde pública em Jaú, ela não destoa muito das outras cidades do Brasil ou aqui do interior de São Paulo. Iracema Portela, deputada federal do Piauí, responde. Doenças graves como dengue, zika, chikungunya são provocadas pela falta de saneamento. A meta do Plano Nacional de Saneamento Básico não está sendo cumprida. Problemas como falta d'água ainda fazem parte do cotidiano das cidades. Uma cidade saneada precisa ter abastecimento d'água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo correto do lixo. Um dos compromissos do partido é garantir recursos para obras de saneamento. Saúde é preocupação de muitos. O Roberto Daff escreveu que a saúde em Uberlândia está falida. O Danilo Feitosa apontou que em Oeiras, no Piauí, é preciso melhorar o Centro de Saúde Integrado. Ana Clara Silva quer saber como o PP pensa a saúde do Brasil agora que está no Ministério da Saúde. A resposta vem pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A saúde se pratica nos municípios. Cada prefeito tem a responsabilidade de fazer com que no seu município as ações se tornem uma realidade onde as pessoas tenham melhor atendimento, profissionais mais qualificados e melhor atenção. É a saúde integral que o Partido Progressista defende para todos os brasileiros. A mensagem de Silvio Castro diz que a saúde deixa muito, muito a desejar. Falta quase tudo. Fez um apelo. O que o PP pode fazer pela nossa gente? Já está fazendo, como conta a governadora de Roraima, Sueli Campos. O governo do PP em Roraima está realizando uma ampla parceria com os municípios. Estamos reestruturando a saúde com a construção e reforma dos hospitais, implantando laboratórios e equipando as unidades de saúde do interior. O governo do PP também reduziu em 60% a fila de cirurgias. Em Roraima, o PP não mede esforço para dar apoio aos municípios na solução dos problemas. A Fabiana Mendes, como muitos outros, perguntou direto ao ministro da Agricultura como ele pode ajudar na cidade dela. E Blairo Maggi respondeu. E eu posso garantir que a agricultura é o carro-chefe da economia brasileira. E os municípios do interior do Brasil precisam do apoio político e os agricultores precisam de renda. É isso que o PP se propõe a fazer e que eu me proponho a fazer pelo PP também. A mobilidade urbana está entre os grandes problemas apontados pelos moradores que nos mandaram suas mensagens. Fátima Vasconcelos enviou que é preciso melhorar o trânsito. Esta é Maria Vitória, deputada federal do Paraná. Sabemos que a mobilidade urbana é fundamental para o desenvolvimento das cidades. Trabalhamos para que você possa sair de casa todos os dias sem se preocupar com o trânsito, com a segurança, sabendo que pode chegar aonde quiser. Vamos juntos trocar a indignação política pela esperança e construirmos cidades melhores. Pergunta direta do Leonardo Fontes. Precisamos de um serviço de ônibus com o mínimo de qualidade para poder chegar ao trabalho sem atrasar. A questão do transporte está entre as preocupações do PT? Senador Benedito de Lira, de Alagoas, é quem responde. Eu levei o VLT para Alagoas. Houve uma mudança considerável. Os trens convencionais que levavam pessoas entre 7 e 8 mil, hoje levamos 180 mil pessoas. Isso é uma ação do Partido Progressista que deverá ser levado para outros municípios brasileiros. A Daiane Rodrigues escreveu com razão. Ninguém lembra do pessoal aqui do interior. No meio dessa crise, então, será que agora, com essa mudança de governo, alguém vai olhar pra gente? O senador Wilber Moraes de Goiás aponta o caminho. Precisamos agora, com a montagem desse novo governo, imediatamente rever a questão do Pacto Federativo, para que possamos arrumar recurso para as cidades do interior do nosso Brasil. É lá que existe o problema de segurança, de saúde, de investimento em infraestrutura. E esse é meu trabalho aqui no Senado. Ajudar as prefeituras do nosso Brasil. Muitas cobranças também sobre os problemas de infraestrutura pelo Brasil inteiro. Ouça o que mandou o Fábio Lima. Eu sou o Fábio, Eu falo aqui de Jequitinhonha. Olha, a cidade aqui tem muita coisa a se fazer, mas eu acho que a gente pode começar pelas estradas aqui da zona rural. Queixa também do Vanilson Medeiros, que nos mandou um vídeo. A grande dificuldade do nosso município hoje é a questão de acesso. Ouça o senador Gladson Cameli do Acre. A população do nosso país tem nos cobrado, através das redes sociais, para tentar resolver um dos grandes problemas que o nosso país enfrenta, que é a infraestrutura. É para isso que nós, parlamentares, estamos empenhados para liberar o maior número de recursos federais que venha beneficiar todos os municípios do nosso país. Agora o deputado Aguinaldo Ribeiro da Paraíba. Quando ocupamos o Ministério das Cidades, eu tive a oportunidade de conhecer de perto a realidade do povo brasileiro em habitação, em mobilidade urbana, em saneamento básico. E tudo isso nos remete a refletir no nosso partido e formular políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida de cada um, de cada uma cidadã brasileira. As mensagens enviadas ao PP apresentam um retrato crítico das necessidades básicas dos cidadãos, problemas comuns a diversos municípios. Raimundo Doca foi direto ao ponto. Saúde, educação e segurança já. A Silma Rodrigues também foi direta. Minha terrinha está jogada às traças. A Wanda Assunção perguntou: será que podemos acreditar que vamos sair desta crise? Otelmo Leão, deputado federal de Minas Gerais, tocou no ponto-chave. A recuperação dos municípios brasileiros não será uma tarefa fácil. É questão de gestão pública nas áreas da saúde, educação, áreas sociais, recuperação da economia, administrativa, inclusive dos estados e do nosso país, para depois pensarmos em investimentos em transporte público, saneamento, enfim, nas prioridades que o povo espera de investimentos de um gestor público. Agora uma questão que muita gente mandou pelo WhatsApp. É verdade que o novo governo quer cortar o Bolsa Família? Ouça o que diz Júlio Lopes, deputado federal do Rio. Estou vendo aqui que tem muitos brasileiros que estão preocupados. Qual é a visão do PP em relação ao Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, assim como Minha Casa Minha Vida? E o que nós queremos dizer é que nós somos favoráveis à ampliação desses benefícios. Agora também a sua correção. Existem muitos benefícios que estão sendo pagos indevidamente. O que nós queremos é corrigir isso para que você que necessita, você que efetivamente precisa, possa receber e tenha uma condição então melhor de vida. Escolhemos esta mensagem para fechar a conversa de hoje. É a do Luiz Adelmo. De que modo o partido pode ajudar a resolver os graves problemas da minha cidade? Ouça Ciro Nogueira, senador do Piauí e presidente nacional do Partido Progressista. O PP é hoje o partido que mais cresce no Brasil. Somos a terceira maior bancada na Câmara, com 51 deputados, e no Senado temos 7 senadores. Governamos um estado e administramos prefeitura nos 26 estados do país. Com essa composição, o Partido Progressista tem a oportunidade de atuar com mais força ainda para concretizar o desenvolvimento dos municípios e levar aos brasileiros as condições necessárias para uma vida mais digna, plena de justiça e de democracia. O Brasil precisa do PP. E toda vez que somos convocados a colaborar, estamos presentes. Vivemos um período de incerteza, dos quais os brasileiros ficam inseguros com os rumos do nosso país. Mas o nosso partido está sempre presente no dia a dia dos cidadãos. E vamos continuar o nosso trabalho para melhorar ainda mais a vida das cidades, com seriedade, competência e compromisso. Você ouviu o programa do Partido Progressista, conforme a Lei número 9.096/95. Até a próxima. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Aqui na Energia, a hora do almoço é pra pensar. Check. Lunch break. Todo dia, meio-dia. Energia 97. Tem novidade da Brookfield Incorporações. Neste feriado, é o lançamento do Ilha do Verde Penha, no dia 26 de maio, junto com a abertura dos apartamentos decorados. Um terreno do tamanho de 4 campos de futebol, cercado de natureza, lazer e segurança para toda a família. São apenas 2 torres, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, todos com suíte, 1 e 2 vagas. Garanta já o seu apartamento. Rua Manuel Leiroz, 400 na Penha. Telefone 3181-6070. Só quem vive em São Paulo sabe da nossa capacidade. Vereador Andréa Matarazzo. Morando e trabalhando em São Paulo, a gente vê de perto a força de trabalho dessa cidade. Por isso, a minha certeza de que os nossos problemas podem ser solucionados. Nós podemos mudar o Brasil começando por São Paulo. Uma nova cidade é possível. Venha com a gente fazer essa mudança acontecer de verdade. Sugar